zoom, baracate zoom, baracate zoom. Programa Paracatu Zoom entrando no ar hoje, quarta-feira, dia 20. Que dia 20, maluco? Hoje é 2 de março, é isso? 2 de março. Sim, hoje é 2 de março. Você tá desanimado? O que é o tempo? Não, eu tô contente, cara. Tá contente, tá contente. Se contente seu foi uma das coisas mais felizes que eu vi no último século. Tão animadora como a Sandy, que agora é representante da Devassa. Sabia disso? Sério mesmo? Estão trocando a Paris Hilton. Vamos botar a Sandy como Devassa. A Sandy? Devassa. Ah, é. A Sandy Devassa. Sua Devassa Sandy. Finalmente, né? A Sandy Devassa. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa tarde. Ronaldo já está aqui da POSP. Bom, o programa de hoje não é sobre a Sandy Devassa, né? O programa de hoje é sobre o Plano Nacional de Educação. A gente vai começar ouvindo o deputado Ivan Valente. Sabe quem é o deputado Ivan Valente, Marco? Hoje eu estou fazendo Enem. Né? Pera, antes eu tenho uma pergunta importante para fazer. Pergunta. Por que que o senhor Felipe, vulgo Felão, não apareceu para trabalhar hoje? O Felipe, ele vem no Paracatu Zoom quando não tem nenhuma menina que convida. Ele está no cinema nesse momento. Eu só não posso dizer que é com a Paulinha e com a Aline. Tá? Porque as mães dela, as respectivas mães saberão que elas estão acompanhadas do Sr. Felipe. Então o Sr. Felipe Fausto, ele vem quando ele não tem compromisso. Tá? Ele é um profissional. O que é, Ronaldo, isso? Não é nem profissional... Liberal? Não, liberal. Porque, né? Liberal no sentido de. Não. É um profissional descomprometido. É descomprometido, exatamente. Esse é o Sr. Felipe Fausto. Damos o nome na íntegra. Hoje, por exemplo, eu que vou ter que pilotar a internet, fazer essas coisas todas e tal, porque ele foi ao cinema com a Paulinha. É claro, tá bem explicado. Tá ótimo, tá bem explicado. Tá ótimo. Bom, pelo menos, né, tá bem acompanhado. É, tá bem acompanhado. Não, realmente a Paulinha e a Alice são duas figuras muito bonitas. E ele, tá certo ele. Com 16 anos, o Felipe tá aí, é isso? Isso. Fica ouvindo o tempo todo essas papas de Ronaldo. Vai entrar o Daniel Caras também, que já tá ouvindo a gente pelo telefone, vai ouvir o depoimento do Ivan Valente, depois vai ouvir o depoimento do... Peraí, vamos ver se o Daniel tá ouvindo. Acho que ele já pode até falar, vamos lá. Daniel, você tá ouvindo a gente? Boa tarde, eu Boa tô tarde, ouvindo muito Daniel. Baixo. Tá ouvindo muito baixo, e agora? Ainda tá baixo. Ainda tá baixo, continua baixo, e aí, Marco? É o máximo? É, eu já cheguei aqui no máximo. No máximo. E aí, agora melhorou ou não? Agora melhorou um pouco. Sim. Melhorou um pouco. Você ouviu já a explicação da ausência de uma outra pessoa que participa no programa, que era ouvinte, agora ele é participante. O Ronaldo é de onde, Ronaldo? Eu sou... Você diz de onde... De onde você surgiu? Você eu vem? Sou de São Paulo. Que lugar de São Paulo? Diadema. Diadema. Sou da ABC paulista. É, isso. Então vai ter história pra caramba. E o Daniel? Daniel Cara, do Movimento Nacional pela Educação, é isso? Né? É, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tá? Eu vou tentar pilotar, então, a internet. Aí daqui, então, vocês dois, como público também, aliás... Tive a feliz notícia hoje de que o programa passou, pode ficar mais horas se quiser, porque nós estamos bem pra caramba de audiência na cidade, o pessoal tá ouvindo muito, e vocês sabem, eu tava comentando com o Daniel, que quem ouve o programa, o pessoal que ouve pela internet, radio.ufscar.br, tá? E o pessoal que tem gente na Austrália, tem gente no México, inclusive correspondente que hoje vai estar conversando com a gente pelo Skype, não vou botar ao vivo eles, até pra gente não ter mil coisas aqui pra operar, mas vão fazer perguntas aí, pessoal, pelo Skype, Facebook, todas essas... Você viu que eu tô chique, né, Ronaldo? Pô, toda a rede social aí. Toda a rede social, tá bom? Então, Daniel, você tá tranquilo também? A vida... Onde você tá, Daniel? Eu tô em São Paulo. Que lugar exatamente, São Paulo? Tô na Santa Cecília. Na Santa... Que lugar? Santa Cecília. Que lugar exatamente, Santa Cecília? É, a gente fica aqui na Rua General Jardim, próximo ao Mackenzie. Acredito, meu velho. Nós fomos vizinhos. E a USP da Maria Antônia. Nós fomos vizinhos durante muito tempo. Opa. Rapaz, eu morei quase 4 anos aí no Fortunato aí, do ladinho, aí do ladinho. Bom, é o seguinte, então isso também não interessa nada pro Plano Nacional de Educação, que eu morei na Santa Cecília, né, enfim. Mas interessa que o Daniel tá lá perto do Maria Antônia, então, né? Isso. E tá chovendo muito aí, não? Não, agora não. Choveu um pouco à tarde, no começo da tarde, agora tá tranquilo. É, me disseram hoje que tem um projeto do prefeito Kassab de transformar São Paulo numa... Ele está desenvolvendo um projeto de gôndolas agora, é isso, né? Ele vai tentar construir uma espécie de Veneza brasileira, tal. Então vai ter um esquema de gôndolas, tal. Aliás, Daniel, hoje, para quem não sabe, quer mais detalhes sobre Daniel Cara, tá no Estadão de hoje uma matéria, eu vi muito rapidinho lá no ônibus, uma matéria falando sobre os diretores de escola. A gente vai falar um pouco também sobre isso, tá bom, Daniel? Legal, maravilha. Tá bom? E o Ronaldo aqui, quanto o Ronaldo ele não pode falar essas coisas, que ele e a Julieta ficam bravos. Ele não é presidente, ele é um dos coordenadores da conselheiro, POS. Conselheiro. Ele é um conselheiro da POS faz tempo, né, meu velho? A gente já, se conhece já. Muito tempo, nós, né? Nós vamos fazer o quê? Bodas de ouro? Quanto tempo você está na POS, meu velho? Ah, desde... Não, militante eu sou desde 87, né, no movimento, né? Agora, de fato, integrado à direção da POS, eu estou desde 94, 93, mais ou menos. Eu senti falta essa última eleição de não poder votar em você, que sempre era um votante seu, assim. Você está onde? Que partido? Eu sou do PSTU. Está no PSTU. Sou no PSTU. A Julieta está no PSOL. PSOL. Que a Julieta vai chegar também, Julieta Luiz vai chegar daqui a pouco. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, agora que eu associei. Tava olhando, falando aí. E o Daniel, a hora que você não vai conseguir ver o Daniel, mas a hora que você começar a conversar com o Daniel, você vai descobrir também que você conhece o Daniel Cara. É. Daniel foi candidato a alguma coisa, Daniel? Não. Ainda não. Então não. Tá bom. Nós vamos lançar então sua candidatura. No final do programa eu decido pra que nós vamos lançar a candidatura, Daniel. Queridos, então vamos lá. Marco, então nós vamos vir primeiro o Ivan Valente. Aliás, o presidente da Câmara não ficou bravo comigo que eu tirei os caras do plenário. Até tem uma hora aí que acho que, não sei, fala isso, né? Fala, depois fala, eu falo. Uma passagem, os caras estão bravos, porque eu ficava tirando os deputados do plenário e tal. Falou, você está esvaziando as votações aqui, cara. Mas ouvimos então, vamos ouvir o Ivan Valente primeiro, vamos lá. Bom. Tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Deputado Ivan Valente, aliás, o deputado está nesse momento numa... O que está acontecendo nesse momento aí? No plenário da Câmara dos Deputados. E está difícil a coisa ou está tranquila? Não, está polêmica aqui no Por que está polêmica? O que está acontecendo? Tem uma medida provisória sobre a questão da Receita Federal aqui que está causando uma certa polêmica no momento, mas isso é superável. Vamos lá. Então vamos lá. Deputado, o senhor está propondo a realização de um plebiscito, né? Um plebiscito nacional em 2012, acerca da destinação de 10% do PIB, né, para a educação no Brasil. O que, que é exatamente essa sua proposta? Bom, essa proposta de 10% do PIB para a educação já era a nossa proposta do Plano Nacional de Educação da Sociedade Civil, apresentada em 1998, aqui no Congresso Nacional. Isso foi discutido pela sociedade civil organizada, pelos meios educacionais do país, como uma proposta que equacionava o diagnóstico da educação nacional naquele momento, ou seja... erradicar o analfabetismo, universalizar a educação básica, quadruplicar as vagas no ensino superior público e garantir qualidade social para a educação. Essa meta não foi nem colocada nem votada, ela foi votada aqui no Congresso 7% do PIB. E assim mesmo, vetada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. O veto presidencial não foi derrubado no governo Lula, que tinha se prontificado a isso. E agora a Conferência Nacional de Educação volta a propor essa meta de 10% do PIB. Por quê? Porque se nós não dermos um salto de qualidade, né, na educação brasileira, um piso salarial miserável como o nosso para o professor, que hoje está em R$ 1.127 para 40 horas, ou seja, R$ 50 a mais do salário mínimo, se nós não tivermos a redução do número de alunos por sala de aula, se nós não tivermos formação continuada e universalização do acesso, nunca vai melhorar a qualidade da educação. Então, o povo agora deve decidir se quer ou não gastar 10% do PIB. Por isso eu apresentei um projeto de decreto legislativo, né, propondo um plebiscito sobre isso, porque quando depende dos governantes, dos candidatos, a educação é sempre prioridade. Mas na hora do vamos ver, o Brasil continua gastando em torno de 4% do PIB para a educação. Agora, diz uma coisa, deputado. É, como o senhor mesmo disse, geralmente durante campanha o que se fala é a educação a prioridade, a educação tem que ser a prioridade, a educação, nós vamos investir em educação. O que, que acontece efetivamente que a educação, então, nesse, pelo menos nesses últimos 30 anos, por exemplo, é, ela sempre foi prioridade no discurso e nunca efetivado enquanto política é, de execução mesmo de política pública? Então, nós temos algumas causas para isso, né? A primeira delas é que o Brasil é um país que tem uma política econômica, né? E uma imensa restrição orçamentária, ou seja, de todo o orçamento, a arrecadação de impostos do país, 36% do que se arrecada é gasto com juros e amortizações da dívida pública. E significou, no ano passado, 380 bilhões de reais. Se nós considerarmos ainda o preço da rolagem da dívida, a emissão de títulos públicos para rolar a dívida, nós chegamos quase à metade do orçamento federal. É óbvio que não sobra dinheiro para a educação, para a saúde pública, e é isso que ocorre. Ou seja, rigorosamente nós vamos fazendo remendos na educação, e nós sabemos que o país não é capaz de alavancar para o futuro enquanto ele não investir maciçamente na área educacional. E isso não é durante um ano nem dois, é durante três, quatro, cinco governos seguidos. Por isso que o plano decenal, o Plano Nacional de Educação, ele prevê 10% do PIB, e ainda para o déficit brasileiro educacional ainda não é suficiente. Só para se ter uma ideia, no Japão se gastou de 10% a 17% do PIB durante muitas décadas, né? E hoje o Japão gasta 6% do PIB depois de ter consolidado o seu sistema nacional de educação. Agora, tem uma outra versão, diz que não é só problema de dinheiro a educação, também é um pouco falta de criatividade, não é só no sentido, ninguém está querendo dizer também que é falta como se diz, precisa de dinheiro sim, mas também, por exemplo, gestões públicas municipais chegam em final de gestão que o gestor acaba gastando esse dinheiro na compra de material que necessariamente não precisa, enfim, que é obrigado a gastar, entendeu? Então, o senhor não acredita que também falta um pouco no sentido de não só recursos financeiros, mas também recursos criativos em torno da educação? Não, certamente, veja, certamente você pode evitar ralos, né, na educação, você pode ter uma gestão mais eficiente, né, mas isso não é álibi, não é motivo, não é justificativa para dizer que o Brasil gasta o dinheiro suficiente em educação. Isso aí é um erro grave, né? Com o déficit educacional brasileiro, com o diagnóstico da educação nacional, 60 milhões de analfabetos funcionais, né? O fluxo educacional que nós temos no ensino fundamental, que ainda chega à oitava série, nem metade dos que se matriculam na primeira série, com apenas 40% dos jovens na idade escolar própria frequentando o segundo grau, com apenas 13% frequentando o terceiro grau, o ensino superior, e a maioria na escola privada. Ora, e com professores sem formação, com salários indignos, falar que nós gastamos o suficiente em educação é uma questão de uma insensibilidade, de uma falta de critérios enorme. Pelo contrário, eu acho que nós não, essa história de que a gestão resolve o problema é um álibi daqueles que defendem o arrocho fiscal, as políticas neoliberais. Agora, ninguém vai ser contra eliminar ralos, melhorar a eficiência, entende? Controlar supérfluos e etc. Mas isso não se compara à questão real, né? Quando eu digo que um professor tem um piso de R$ 1.127, entende? Com 40 horas semanais de trabalho, de ensino da educação básica, eu tô falando que nós estamos desvocacionando o estudante para o magistério amanhã, né? É isso que está acontecendo no Brasil. Isso é grave, isso é uma coisa muito grave para o sistema educacional brasileiro. E isso não é ventilado nos grandes meios de comunicação de massa. Nós vivemos uma crise brutal na educação, nós vivemos de remendos. Então o Brasil avalia os seus estudantes, mas o Brasil não investe pesadamente na educação. Então não adianta avaliar. Avaliar para constatar que a situação está ruim. Agora, essa provocativa da coisa de que, na verdade, o que falta é gestão e não recurso, né? Está ficando muito evidente, né, de que o país parece que está precisando mais de gestor, de gerente, do que de políticos, no sentido. É um discurso, inclusive, que a gente ouve muito, né? É, inclusive, principalmente no interior de São Paulo, onde essa questão do gerenciamento, parece que o prefeito é o bom gerente, etc. E tal. Então, é aí que estou levantando essa pauta, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que, que mudou hoje? Por exemplo, eu estava vendo a composição da Comissão de Educação e Cultura. Tem uma renovação bastante forte dentro dessa comissão, né? Como que o senhor enxerga, como que o senhor está vendo esse novo quadro, desse cenário da composição do Congresso Nacional hoje? Não, a composição do Congresso Nacional, basicamente, do ponto de vista político, ideológico e tal, ela não tem uma mudança de qualidade grande. Mesmo a renovação da comissão não significa que muda o pensamento médio, no geral, né? O que existe, de verdade, é que a política deve ser feita da seguinte forma: governar é fazer escolhas, né? Então, e os deputados também, quando votam leis, fazem escolhas políticas. Então, se amanhã vier aqui um projeto, um Plano Nacional de Educação, e disser: o governo vai gastar até 2020 7% do PIB, ou ele deveria gastar 10% do PIB, então aí a escolha é que vale. Se é melhor pagar juros da dívida ou é fundamental desenvolver a educação nacional. Essa é a questão, entende? Então, essa história de gestor, de prefeito agora virou gestor, secretário de educação virou gestor, entende? Como se fosse assim uma lâmpada acendendo na cabeça do gestor. Isso não existe. Quer dizer, o que existe de verdade são pessoas capacitadas que exercem mandatos, seja no executivo ou no legislativo, entende? Para aplicar determinadas políticas públicas que são a favor da maioria ou muitas vezes a favor de interesses corporativos ou a favor do poder econômico. Então são as escolhas que se fazem, é o que interessa, gente. Então um prefeito ou um governador que quer ser reconhecido, o que ele tem que fazer é o seguinte: se ele chegar e colocar todos os alunos na escola, se ele reduzir o número de alunos para o professor, ele deu um salário digno para os educadores, né? Certamente ele vai ter um grande reconhecimento, mas ele vai ter que lutar com a questão de recursos, de prioridades, entende? Se ele prefere fazer obras suntuosas, se ele prefere investir na educação, se ele vai lutar para que a dívida pública do município não seja um impeditivo para ele governar, ou se ele vai se acomodar com isso, e assim por diante. Deputado, esse é o seu quarto mandato, é isso? É o quarto isso. Mandato, né? E o que o senhor, nesses 12 anos de atuação, 12 não, até mais, 14 anos, né? Um ano foi assim. Nesse tempo desses mandatos, o que o senhor avalia, como que tem sido o seu trabalho? Nesses últimos, desses mandatos, como é que é? Nós temos procurado exercer o nosso papel de legislador e fiscalizador do executivo. Eu encabecei o Plano Nacional de Educação aqui em 98. 98, né? Exatamente. E a partir daí eu elaborei muitos projetos de lei sobre a gestão democrática na educação, né? Sobre a melhoria do acesso ao ensino superior público, sobre o acesso à creche, à pré-escola. Então, nós temos uma quantidade enorme de projetos de lei apresentados, de todo o debate que se fez sobre o piso salarial nacional. Nós apresentamos um projeto substitutivo. Quando se apresentou aqui o Fundeb pelo governo Fernando Henrique e pelo governo Lula, nós apresentamos dezenas de emendas, e agora na discussão do plano nós já estamos com dezenas de emendas preparadas, ou seja, nós somos atuantes nessa área da educação, mas mais do que isso, eu fui proponente da CPI da dívida pública, ou seja, nós investigamos a dívida pública brasileira e dissemos, o grande ralo do Brasil é o pagamento de juros e amortizações da dívida, né? É a emissão de títulos públicos, é a economia da especulação financeira. Então nós temos condições de dizer de onde saiu o dinheiro para dar prioridade para as diversas outras áreas, saúde, educação, infraestrutura e assim por diante. Então é um pouco do nosso trabalho aqui na Câmara Federal. E falando em proposta, hoje, inclusive, na Universidade de São Carlos, né, na Universidade Federal de São Carlos, chegamos cerca de 3 mil novos alunos, né? E o que o senhor propõe para esse pessoal que está chegando agora, que está ouvindo, inclusive, o programa, né? Qual é a proposta para eles? Ou, enfim, o que essa moçada que está chegando na universidade hoje poderia estar caminhando, enfim, sem conselho, mas, enfim, qual é o encaminhamento que o senhor gostaria de sugerir? Não, a primeira delas é que está numa universidade pública, como a Federal São Carlos, ou estadual, aí São Carlos também, da USP, é uma situação especial em que o estudante, na sua transição, na sua juventude, está estudando numa escola pública de boa qualidade, e ele deve se imaginar como um cidadão que vai ter uma oportunidade ímpar. E a oportunidade é dele tomar consciência da realidade brasileira. Não é só dele se formar e ser um bom profissional, né? Mas de lutar por justiça e igualdade social, entende? De colocar o seu conhecimento, que ele vai sair daí a serviço do povo, entende? E participar ativamente aí da vida acadêmica, né? E da vida política e social nesse momento. Então, eu digo que os estudantes desse período precisam tomar ciência das desigualdades sociais que existem aqui no nosso país, no Brasil, e que eles precisam lutar contra essa desigualdade. Para isso eles vão entender o que é a hegemonia do capital, né? Quer dizer, assim, quem ganha nesse Brasil desigual? Os bancos, o agronegócio, os monopólios, entende? Quantas pessoas estão excluídas de qualquer direito, de oportunidade, que certamente os estudantes aí de São Carlos estão vivendo uma situação especial e devem aproveitar isso e ser úteis à nação como cidadão. Bom, já demos um sinal aí, uma prosa com os estudantes. Vamos também lembrar dos professores. E os professores? O que é a conversa com os professores? Os professores devem continuar lutando para serem professores, né? Eles são extremamente necessários ao desenvolvimento de um projeto nacional, um projeto de nação desse país, e certamente lutar pela melhoria das condições de ensino, pesquisa, extensão, para a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e certamente se engajar também num projeto de justiça e igualdade social como cidadãos que tem a formação que tem, os professores aí, podem contribuir para a nação brasileira. Muito bem. Agora, encerrando nossa prosa, e essa nossa prosa é uma abertura de um programa que vai discutir o Plano Nacional de Educação, né? Com, a gente vai estar discutindo o Daniel Cara, que vai estar aqui do Movimento Nacional, e vai receber aqui no estúdio a Julieta Lui e o Ronaldo da POSP aqui de São Carlos, né? Eu queria que o senhor deixasse aí uma provocação para a gente começar a prosa. A provocação é que o tempo passa, né? Esses são todos lutadores pela educação, esses que você se referiu, os conheço, e que eles não esmoreçam, né? Porque as mesmas ideias, os bons propósitos e os bons planos precisam ser vencedores, né? E eles devem se empenhar para que um novo Plano Nacional de Educação viva a milhões de brasileiros. Acho que deve ser esse o propósito deles também. São lutadores em defesa da educação pública de qualidade, como direito do cidadão e por uma educação com qualidade social. Muito bem, deputado Ivan Valente, muito obrigado. Parou aí de falar, inclusive, né, durante o plenário e tal, para poder falar com a gente. Um grande abraço, obrigado. E vamos ver se em breve o senhor vem aqui fazer um debate a respeito desse Plano Nacional aqui em São Carlos. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado, Ivan. Até mais. Até logo. Um abraço. E aí, Zé? Paracatsu. Bom, vocês ouviram então aí uma conversa com o deputado Ivan Valente, tá? E a gente já tem aqui no estúdio, então já tem, é ótimo, né? Já tem uma coisa de posse, né? Que isso? Tudo bem aí? A gente já tá aqui no estúdio com o Ronaldo, né? Como que é seu Ronaldo? Ronaldo, o nome Mota. Oficial? Ronaldo Mota, né? Ronaldo Mota é parente do Mota, cara. Vocês vão até o final do programa, a gente vai descobrir que você é parente do Mota, que foi secretário lá de Diadema. Com certeza. Mas, enfim, não. Não, né? E já chegou também a Julieta Lui. Aliás, faz muito tempo, ficou assustada. Faz muito tempo mesmo que a gente não se vê, né? Nossa, faz muito tempo. Faz uma cara. E os dois são coordenadores da POSP São Carlos. O Daniel está nos ouvindo lá em São Paulo, né? Eu acredito o seguinte, tem agora o depoimento que depois o presidente lá da Câmara até reclamou que eu estava esvaziando o plenário e tal, mas tem o depoimento agora do professor e deputado federal agora, Nilton Lima, falando também porque ele teve num seminário na quinta-feira passada, em Brasília. O Daniel está ouvindo, Daniel? Estou ouvindo, sim. Você está sabendo desse seminário? Parece que teve um seminário que foi um encontro na quinta-feira passada, né? Eu não tenho os detalhes do lugar. E aí o deputado Nilton Lima vai falar então um pouco tanto da história dele aqui como prefeito, como reitor também, né? E falar um pouco do plano e principalmente desse seminário que aconteceu, porque a ideia, inclusive, é se espalhar esse seminário. Quem fez a pauta desse programa foi um ouvinte, né? Que é o Eduardo Amaral, lá em São Paulo, né? Que é nosso ouvinte, que deve estar nos ouvindo com certeza. Edu, um grande beijo no seu coração, na sua alma, né? E o Edu falou, não, vamos ampliar isso aí. Aí a gente decidiu tanto ampliar, conversando com o Marco. Essa nossa prosa de hoje é o primeiro especial de uma série de programas que a gente vai fazer sobre o Plano Nacional de Educação, né? Julieta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elvio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Eu fico muito feliz de estar aqui com o Ronaldo também, nós que somos militantes históricos já da POSP, e feliz porque nós estamos discutindo educação. Enquanto nós estivermos discutindo educação, ainda haverá em nós uma alegria muito grande e uma esperança maior ainda. Legal. Isso que é importante. Botei aqui uma foto do Daniel na capa. Você falou que acha que conheço o Daniel. Isso. O Daniel, se você também já conhece, bonitão, a Juliana. Então, o que a gente faz? A gente ouve então o depoimento do deputado, porque aí a gente já ouviu do Ivan Valente, vamos ouvir do Nilton Lima, e aí a gente tem uma hora e meia de prosa, ok? Okay. Vamos lá, então, a gente ouve agora o depoimento do deputado Nilton Lima. Vamos lá. Deputado, acabei de falar com o deputado Ivan Valente também. Aliás, o presidente da Câmara que vai ficar bravo que eu estou tirando os deputados tudo do plenário. Mas é o seguinte, o deputado Nilton Lima é membro da Comissão de Educação e Cultura da atual legislatura. Eu sou membro suplente, eu sou titular da Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Muito bem. Deputado, o senhor esteve na quinta-feira no seminário sobre o Plano Nacional de Educação, né, aí em Brasília. Isso. O que foi esse seminário? Bom, eu estive na quinta-feira e ontem também em um debate na Unicamp, organizado pelo SED, Centro de Estudos de Educação, e também à noite um debate muito interessante no 11 de agosto, que é o Centro Acadêmico dos Estudantes da USP de Direito do Lago São Francisco. O que eu acho importante a gente tratar nesses eventos, né, ou a importância desses eventos, é que a sociedade civil, ela precisa necessariamente se debruçar sobre o conteúdo das 20 metas estabelecidas pela proposta do Executivo, ainda encaminhada no final do governo Lula pelo ministro Fernando Haddad, e que derivam, na verdade, da ampla participação da sociedade na Conferência Nacional de Educação de 2010. O que o governo federal fez, a meu juízo, foi, a partir das conclusões da Conferência Nacional, que envolveu a comunidade acadêmica, a sociedade, a representação de trabalhadores, educadores de uma maneira geral, foi colocar em 20 metas, de uma maneira enxuta, com um conjunto de estratégias para atingi-las, de fato, uma plataforma, um plano que decenal, que se devidamente, digamos assim, concretizado ao longo dos próximos 10 anos, vai colocar o Brasil num patamar de fato, de possibilidade de ser a quinta potência mundial, porque as metas são bastante concretas, elas são ambiciosas em relação ao que a gente tem, mas elas são responsáveis. Nós tratamos da escolaridade, da educação básica da criança até a pós-graduação, com metas, inclusive, de financiamento da educação. Acho que nós vamos precisar discutir e torná-las um pouco mais ousadas ainda, no que diz respeito ao salário de professores. Uma das metas colocadas me parece um pouco tímida. Com relação também ao tema do financiamento da educação, me parece também um pouco tímida. De toda sorte, são metas concretas que aumentam a escolaridade, melhoram a qualidade da educação, ampliam oportunidades em todos os níveis. E, na minha opinião, ela tem um grande mérito de estar assentada num documento final da grande Conferência Nacional da Educação realizada em 2010. O senhor fala de oferecer uma educação de qualidade, né, para todo o Brasil. O que, que seria essa educação de qualidade para o Brasil? Bom, os nossos indicadores, conquanto a organização, a OCDE, tenha considerado que o Brasil é uma das nações que mais vem evoluindo em termos de qualidade, mas nós estamos muito aquém ainda quando verificamos os resultados que as nossas crianças e jovens têm quando comparado a outros países do mundo desenvolvido. O exame PISA mostra isso em matemática e português, desculpe, matemática e conhecimentos gerais, e nós podemos perceber claramente que os esforços de melhoria da qualidade de ensino esbarram num tema que foi o tema da conferência, que vai ser o tema principal da discussão no parlamento, que é o do regime de colaboração. Por quê? Porque a Constituição brasileira estabelece, é óbvio, que a responsabilidade da educação infantil é exclusiva dos municípios, que têm dificuldades em levar a cabo uma educação de qualidade em tempo integral, sobretudo para as crianças, para a creche e para a escola. O fundamental é compartilhado estados e municípios, e a gente vê, infelizmente, o estado em que se encontram as escolas estaduais, o baixo nível de remuneração dos nossos professores da rede estadual tem, por exemplo, o estado de São Paulo, para não dizer os demais. E a educação média, em que o índice de evasão é muito grande dos nossos estudantes, porque nós não estamos conseguindo fixar o estudante brasileiro nos níveis de escolaridade correspondente à sua idade. E nesse regime de colaboração é um novo pacto federativo que nós vamos ter que fazer. Na minha opinião, tem que estar associado à reforma tributária, para que na ponta as prefeituras possam ter mais recursos para, inclusive, dar conta da sua responsabilidade educacional, e um regime de colaboração que determine, na verdade, não só a ampliação dos recursos para o Brasil sair, pelo menos sair dos 5% do PIB para no mínimo 7% nos próximos 4 anos, e, na minha opinião, avançarmos para 10% do PIB até o final da década do plano decenal, ou seja, até 2020. Se nós conseguirmos chegar a 10% do PIB em educação, somando estados, municípios e União, nós certamente estaremos construindo o Brasil potência com igualdade social, preservação ambiental que todos queremos. O senhor falou em relação à prefeitura, o senhor teve 2 mandatos como reitor, isso, né? Teve uma atuação da... Não, um mandato como reitor e 2 como prefeito. Isso. Qual que é a diferença nessa... Qual foi... O que o senhor sentiu de diferente nessas... Bom, eu pude conviver com praticamente todo o espectro educacional, até porque, conquanto a educação de nível médio não seja responsabilidade de prefeito nem de reitor, nós trabalhamos em parceria com o atual prefeito de São Carlos e ex-reitor da UFSCar, Oswaldo Barba, na construção também de alternativas tecnológicas que conseguimos trazer para a UFSCar, o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que é para atender algumas demandas importantes de setores produtivos da nossa cidade, setores econômicos poderosos, quer na área de informática, quer no curso de manutenção de aeronaves que vai ser criado. Mas como reitor, eu pude participar de toda a construção de uma etapa importante da Universidade Federal de São Carlos, e como prefeito, ao longo de 8 anos, cuidar das nossas crianças, procurando melhorar a qualidade e valorizar os professores. Fizemos uma carreira que foi um exemplo reconhecido para o Brasil, uma carreira para todo o pessoal da educação, com valorização de salário, com avaliação, e isso é fundamental para quem tenha professores motivados, porque é ouvir e ouvinte da nossa rádio UFSCar, nós na verdade temos qualquer engano acharmos que a tecnologia da informação venha a garantir a melhoria da qualidade de ensino. Ela é um instrumento, uma ferramenta fundamental para fazer. Mas o papel central, protagonista no processo de ensino-aprendizagem, é o professor. E ele tem que ser valorizado. E aí me remeto de novo a uma discussão que eu quero fazer como membro da Comissão de Educação e que vou estar acompanhando o PNE, o Plano Nacional de Educação, é o fato de que me pareceu tímida a proposta do governo federal, me parece tímida, de que nós tenhamos, daqui a 10 anos, os profissionais de educação com salários correspondentes a 60% do valor que recebem os profissionais de mesma escolaridade no mercado. É muito pouco. Acho que nós temos que caminhar celeremente para que pelo menos o salário dos professores da educação básica, das nossas escolas infantis, das nossas escolas fundamentais, das nossas escolas de ensino médio, tenham um salário de mercado daqui a 10 anos. Porque se nós não valorizarmos o professor, e essa é uma das 20 metas importantes do Plano Nacional de Educação encaminhado para o Executivo, nós não estaremos, de fato, construindo a educação de qualidade, básica de qualidade, da creche até o ensino médio, como todos nós almejamos. Bom, o senhor, como deputado e como membro da educação, provavelmente está pensando ou deve ter alguma indicativa no sentido de fazer uma discussão em relação à região aqui, né? Claro, claro. E já tem alguma pauta? Nós estamos aguardando. Por enquanto, estamos participando de seminários e eventos como esses que aconteceram aqui em Brasília, lá em Campinas e na Faculdade de Direito da USP de São Paulo, a convite dos organizadores, mas como membro da comissão, mesmo que suplente, eu quero ter uma atuação muito ativa na discussão junto à sociedade do PNE. Eu só acredito que a gente vai fazer um bom plano nacional, e não só fazer o plano nacional, mas ele ser fiscalizado ao longo dos 10 anos, se nós tivermos, de um lado, a sociedade atenta, acompanhando a execução do plano, e de outro, a lei de responsabilidade fiscal, que não está no plano, mas é uma proposta também encaminhada ainda pelo presidente Lula, e que eu particularmente, com a qual eu tenho absoluto acordo, porque é preciso, o exemplo da lei de responsabilidade fiscal, que nós tenhamos mecanismos da sociedade cobrar o acompanhamento das metas educacionais e dos recursos a serem aplicados na educação. E por isso esses instrumentos, eles dependem muito do sucesso de um plano, como é um plano de metas, depende muito não só da discussão do parlamento, mas depende da sociedade se envolver. Eu quero sensibilizar na região a sociedade, então logo seja instalada a comissão mista que vai analisar o Plano Nacional de Educação, nós estaremos envolvidos nesse processo, verificando como deputado do interior a gente possa, a gente pode envolver as cidades, as comunidades, as organizações não governamentais, as prefeituras, as câmaras, porque é de baixo para cima que a gente constrói um plano dessa magnitude que envolve, na verdade, todos os cidadãos brasileiros. E na nossa região não será diferente. Eu quero ter uma atuação muito concreta nesse sentido. Bom, como gestor, teve atuação na reitoria, depois na prefeitura, mas também como professor. E hoje a Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, só a universidade aqui de São Carlos, está recebendo cerca de 3 mil novos alunos, né? Isso. Qual é o recado, enquanto professor? O recado é que nós tivemos uma expansão extraordinária do governo do presidente Lula, né? Nós tivemos 14 novas universidades, uma centena mais de campi, dobramos o número de alunos nas universidades federais, além do ReUni, que foi criado para as particulares, perdão, ProUni, que foi criado para as particulares, a Universidade Aberta do Brasil, que fizemos aí em São Carlos uma parceria com o então reitor Oswaldo Barba e eu próprio como prefeito, a UAB. Nós vimos no governo Lula saltarmos de 140 para 354 escolas técnicas, porque derrubamos um dispositivo da legislação de 98 que impedia que a União se comprometesse com a criação de vagas nas escolas, nos cursos tecnológicos, e por isso temos o IFET dentro da UFSCar hoje. O recado é um recado de muito otimismo na direção de que demos um salto concreto de qualidade, de oportunidades, mas ainda estamos aquém, apesar dos esforços, apesar do piso salarial, apesar do Fundeb, nós ainda estamos necessitando de mais qualidade. E acabou de sair, houve um estudo do IPEA que mostra a percepção da sociedade, quase 50% acredita que houve melhoras na educação. mas nós precisamos, não podemos nos acomodar com esse indicador, temos que de fato mostrar que, sobretudo na escola pública, que serve ao povo mais necessitado, mais carente do país, eles têm o mesmo direito que a Constituição dá ao ensino de qualidade que as camadas mais abastadas da sociedade. Logo, o Plano Nacional de Educação vai ser, na minha opinião, um vetor fundamental nesse processo. A Universidade Federal de São Carlos vai estar engajada nesse processo também, não só por conta dela ter um papel hoje fundamental cada vez maior nos seus três campos, na formação de jovens universitários, pós-graduação de alta qualidade, produção do conhecimento e extensão do conhecimento da sociedade, como você está fazendo através das ondas da rádio da universidade. E tudo isso traz a necessidade de nós compreendermos que instituições como a UFSCar jogam um papel fundamental na construção do desenvolvimento regional e nacional, e ela será também um ator ou uma atriz importante, política educacional, nesse processo, ela enquanto universidade, nesse processo de construção do plano de metas decenal para a educação brasileira. Bom, essa prosa com o senhor e com o deputado Ivan Valente, né, que gravei agora há pouco também, ela vai ser alargada para o debate que nós vamos estar recebendo aí o pessoal representante do Movimento Nacional por uma Educação de Qualidade, enfim, melhor, e o pessoal da POSP. Qual é a pauta que o senhor gostaria de ver nessa discussão? Eles estão discutindo um e outro as 20 metas. Tanto os dois movimentos que você citou, a entidade dos professores do Estado, como também o Movimento Nacional, eles estão discutindo uma e propondo já modificações que eu tive acesso. Vai ser importante eles encaminharem formalmente depois do Congresso Nacional. E são entidades de peso, porque uma delas, a POSP, responde, na verdade, pelo conjunto dos professores que estão, metade deles, precarizados na rede estadual de ensino. E eles sabem que precisam de um pacto federativo, de uma nova, de uma regulamentação do chamado regime de colaboração, para que o Estado possa estar mais induzido, o governo estadual mais induzido a oferecer na rede estadual de ensino, ensino de qualidade para os nossos jovens da escola fundamental, para os nossos jovens do ensino médio, que é de responsabilidade exclusiva do governo do Estado. Nós temos problemas graves nesse campo, os indicadores mostram isso, de qualidade, todos os exames que são feitos mostram a necessidade de avaliar, eu digo exame de avaliação, a necessidade de melhoria da qualidade, e nada melhor do que valorizar o professor. Eu tenho certeza que a POSP, tanto quanto o movimento, vão colocar questões bastante substantivas em relação aos pontos que eu também venho me preocupando e que pude expor o seu programa, e aliás agradeço a oportunidade dessa nossa prosa. Muito bem, agora vamos ver se a gente consegue fazer uma agenda ao vivo aqui. Vai ser legal. Participação, tá? Vai ser legal. Aí a gente pode descer detalhes, entrar direto nas 20, em cada uma das 20 metas, discutir estratégias da sua viabilização, os pontos fulcrais do que é esse regime de colaboração entre o Estado, municípios e o país. E a gente pode fazer, como eu digo, ao vivo e na universidade, uma discussão um pouco mais acurada para que a gente possa, nos detalhes, construir o plano nacional que todos nós sonhamos. Tá legal. Deputado, muito obrigado. E desculpe mais uma vez tirar o senhor do plenário. Não, vou voltar para lá, que nós estamos com uma votação do MP. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, vamos lá então, ouvimos agora, até que enfim, o pessoal que está ouvindo aí, né? O Daniel, coitado, deve estar com a orelha quente no telefone, né, Daniel? Você está aí, né? Daniel. Alô? Oi, você está com a orelha quente, né? É, então, ainda está um pouco baixo a tá baixo? Não estou conseguindo ouvir direito. Tá, o Marco, eu fico assim, Marco, como se ele resolvesse tudo, mas resolveu agora, resolveu? Alô, Daniel, melhorou um pouco. Bom, então ouvimos o primeiro tempo o Ivan Valente, o deputado Ivan Valente, depois o segundo tempo o deputado Newton Lima, né? Contando, inclusive até tirando um esclarecimento, o nosso ouvinte que escreveu aqui me perguntando, ele não é membro efetivo da Comissão de Educação e Cultura, ele é da Ciência e Tecnologia. Bom, e aí vocês ouviram isso? Vamos começar pelo Daniel, coitado, que está lá pendurado em Santa Cecília no telefone. E aí, Daniel, ouvindo o comentário, o que, que é a campanha que você está liderando, a campanha nacional pelo direito à educação? O que, que é exatamente isso? Então, a campanha é uma rede que é composta de diversos sindicatos, movimentos sociais. Então, por exemplo, compõe a direção da campanha o MST, a CNTE, também compõe a campanha a Undime, a UNCME, que são gestores municipais e conselheiros municipais de educação, e ONGs que são do campo ABONG, que são ONGs vinculadas essencialmente à luta por direitos. Então, Ação Educativa, SEDECA Ceará, lá do Ceará, Centro de Cultura Luiz Freire de Pernambuco. Então, a campanha é uma rede bastante grande. A gente tem 23 comitês estaduais espalhados pelo país, né, em 23 estados e no Distrito Federal. E temos mais de 200 entidades que fazem parte dessa rede. E a nossa principal intervenção foi na questão do Fundeb, né? O nosso principal mérito que a gente conseguiu fazer com que a União complementasse recursos ao fundo, que hoje significa 7 bilhões de reais, e também conseguimos incluir as creches no fundo, porque a proposta do governo federal era não pela inclusão das creches, ela excluía as creches do Fundeb, e com isso excluiria as creches de qualquer estratégia de financiamento, né? E o deputado Ivan Valente foi um parceiro essencial na época do Fundeb, até porque nenhum outro deputado que tinha mandato na Câmara aceitava apresentar as questões que nós apresentamos, e ele foi o único que topou apresentar, e nós conseguimos depois incluir todas as nossas propostas, né? Muito bem. E como começa a campanha? Você, porque o teu histórico, você é cientista político, pelo que eu estou vendo aqui no seu perfil, inclusive do Facebook, chique isso, né? Você é um cientista político formado na USP, isso já havia, acho que em outro lugar e tal, né? E como que entra na tua vida essa história de uma campanha de pelo direito à educação? Como que então, você vai para isso? Certo, então, a campanha, eu era técnico de informática aqui numa das únicas organizações da campanha, no caso a Ação Educativa, né? E era presidente do Centro Acadêmico das Ciências Sociais da USP. Até conheci o Eduardo Amaral nessa época, né? Que, aliás, está nos ouvindo e já mandou recado perguntando o seguinte: como que eu acho esse programa amanhã? Né? Porque ele quer passar amanhã, vai lá no paracatuzoom.com.br e baixa, vai ter lá para download o programa. Mas e aí? Aí você conheceu a Ação Educativa? E aí eu comecei a participar do Comitê de São Paulo aqui da campanha, né? Isso por volta do ano 2000. E a gente começa em 99 preparando a intervenção brasileira na Cúpula Mundial de Educação de Dakar, que acordou o Tratado Educação para Todos. E aí eu começo aqui em São Paulo, e aí, por essa participação em São Paulo, depois, né, em 2006, fui convidado a coordenar nacionalmente a campanha. E já entrei na luta pelo Fundeb, né, a gente teve contato com vários parlamentares. Na época, o Newton Lima era presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Não sei se ele já era presidente, mas ele já atuava na Frente Nacional dos Prefeitos. Também foi um aliado importante para a inclusão das creches no Fundeb. E o que eu acho do que foi colocado pelos dois parlamentares, né, o essencial é que a proposta do governo é muito tímida para o Plano Nacional de Educação. É importante que a gente deixe isso claro. Eu fui da comissão organizadora da CONAI e fiquei muito decepcionado com o texto que o governo enviou para o Congresso Nacional. É um texto tímido, pouco robusto, as metas são tímidas. Para você ter uma ideia, e esse é um dado importante, ontem eu estava nesse seminário do SEDES falando, que o Newton Lima citou, né? Se o Brasil investisse 10% do PIB hoje em educação, nós subiríamos de um patamar de $951, que hoje nós investimos, isso é uma comparação internacional, por aluno ano, para uma média de $4.000. O problema é que os países que mais se desenvolvem em termos de educação, incluindo as regiões da China, tiveram melhor desempenho no PISA. Eu não gosto muito do PISA como um teste internacional. O que que é o PISA, Daniel? O PISA é um teste internacional que avalia os países a partir da aprendizagem em matemática, ciências e língua portuguesa. Mas a principal fonte é matemática e língua portuguesa, que a gente considera em educação que são as duas linguagens básicas, né? A língua materna, a língua falada, e a língua simbólica, que é a matemática. E o Brasil teve um desempenho que foi um desempenho relativo aparentemente bom, porque foi um dos países que mais avançou no PISA, mas a gente continua atrás da fila, quer dizer, a gente está na 53ª posição no ranking geral, né? Eu não gosto da ideia dos rankings porque eles criam grandes distorções, mas serve para comparar. E para você ter uma ideia, os países que mais tiveram evolução no PISA, eles investem sempre mais do que $6.000 por aluno ano. Significa que se o Brasil investisse 10% do PIB... Ainda estava em falta. Que o governo não tem feito esse esforço, quer dizer, não tem, e foi uma deliberação forte da CONAI, ainda assim a gente estaria $2,000 atrás Sim. dos países que conseguem ter um bom desempenho em educação. Isso significa que o essencial da educação, que é a valorização do profissional da educação, mesmo com 10% do PIB, ainda vai ser difícil de ser conquistada. Então é uma luta que é uma luta urgente, né? Eu acho que a ideia do plebiscito que está colocada pelo Ivan é uma ideia boa, é uma ideia que a gente precisa investir. Eu participei fortemente do plebiscito pelo desarmamento, né, contra a comercialização de armas. Foi uma derrota muito dolorida para nós, então a gente também tem que ter noção de que, no caso, né, do referendo, o desarmamento foi um referendo, não um plebiscito. Mas é importante que a sociedade brasileira, e principalmente a sociedade civil, tenha a noção de que é difícil ganhar um plebiscito, porque as forças conservadoras, e é um termo um pouco antiquado, mas acho que é bom colocar desse jeito, elas operam muito bem esse tipo de pressão, né? Então, tenho dúvida se a gente, infelizmente, né, se a gente de fato ganharia, mas vale a pena a gente pensar nessa questão como uma questão estratégica. O Brasil, mesmo investindo 10% do PIB, vai estar aquém do que aquilo que ele deveria investir para poder garantir uma educação de qualidade. Muito legal. E a POSP nessa história? Ronaldo e Julieta, como é que entra nesse debate? Então, gente, boa noite a todos aí, boa tarde, né? O Daniel, prazer em conhecê-lo e poder debater com você, né? Eu botei uma foto sua aqui, Daniel, para como se tivesse presente aqui, tá? Tá bom? Eles estão falando contigo e vendo uma foto sua. É verdade. Face a face. Face a face. Face a face. E... Não, assim, eu acho que é importante o debate que você colocou, que é tratar da discussão do financiamento, né? Em que pese que nós, né, como um dos grupos pertencentes da POSP, nós somos contra propriamente o conceito de fundo, porque o próprio nome já diz, o fundo significa que você tem um valor limitado e dentro desse valor você distribui o dinheiro equitativamente pelas unidades federativas. Então nós achamos que esse conceito de fundo como valor a ser empregado é um conceito muito ruim, né? Mas a discussão do financiamento, eu acho que ela é importante exatamente nesse sentido, de que falta dinheiro para que você possa fazer, de fato, uma educação de qualidade, tanto do ponto de vista do investimento do aluno lá na escola, no investimento de material, no investimento de equipamento, de infraestrutura dos prédios, como do próprio investimento do funcionalismo público, né? Porque existe também um conceito que é discutido pelos setores mais conservadores, eu vou usar esse termo também, o mais à direita aí, dos partidos, né? De que o dinheiro é suficiente. Um dia eu vou querer que esses caras me façam um desenho do que é ser conservador, o que é ser progressista nesse país. É verdade. Confuso, mas tudo bem. Vamos lá. Né? Mas existe aí uma discussão, e aqui no estado de São Paulo, né, o PSDB faz isso a todo momento, de que dinheiro existe, de que o dinheiro é suficiente, e eles vão muitas vezes até além disso, né? Diz que a estrutura nas escolas existe e que o que falta de fato é a capacitação para o funcionário, para o professor. Portanto, o problema da educação é um problema meramente humano, né? De profissionais, de carência de profissionais humanos, e isso não é verdadeiro, né? De fato, nós que estamos no chão da escola, por assim dizer, que trabalhamos de fato nas escolas no seu dia a dia, nós percebemos que há carência de estrutura na escola, né? Porque é verdade que você teve, nos últimos anos, uma democratização quanto a acesso do aluno à escola pública, né? Diferente, por exemplo, de uma década de 60, início da década de 70, onde os alunos que estudavam na escola pública eram uma quantidade muito pequena, né? No Brasil, pouco representativo, né? Então a rede pública de fato cresceu, você tem uma democratização do acesso, mas por outro lado, a qualidade, ela de fato não foi acompanhada pelo número de ingressos que você teve de alunos. Então é fundamental, de fato, nós discutirmos essa questão do financiamento, né? Ou seja, se nós queremos de fato que a educação seja colocada como prioridade desse país em todos os momentos, não apenas no momento eleitoral, né? Porque às vezes eu me pego até rindo sozinho. O ano passado, recentemente aí no último processo eleitoral, nós tivemos talvez semanas de programas eleitorais sobre a questão da educação, né? PT, PSDB, né? Isso no primeiro turno, no segundo turno, uma semana praticamente, né? A nossa presidenta colocando as diferenças com relação ao Serra, né? E a implementação da educação aqui no estado de São Paulo. Agora, também é verdade que o MEC, administrado pelo PT hoje, propôs legislações que acabam reforçando aquilo que o PSDB está implementando no estado de São Paulo. Então, a grande questão é que, do ponto de vista do conceito, do que é gestão da escola, do que é qualidade de ensino, não há uma diferença substancial do ponto de vista desses partidos, que, infelizmente, governam e apregou um determinado conceito com base no custo. E, portanto, se o meu conceito trabalha que a eficiência da máquina, ela é hoje, não ideal, mas ela é satisfatória, dentro dos valores que nós temos, significa que eu não preciso investir muito mais do que está aí. E esse, na verdade, colocado, né, como forma de defesa, tanto do governo do estado como do governo federal, né? Então... E aí foi a provocação que eu fiz para o Ivan a respeito da questão, não é problema de grana, é um problema de gerenciamento, você tem que ser criativo. Uhum. Bom, mas e aí, Julieta? Eu já cortei o Ronaldo, mas o Ronaldo tem uma voz de locutor de... Isso, né, que eu ia falar, né? Qual rádio você trabalhou? Locutor de rádio, ou senão aqueles locutor de motel, assim, que você faz. Mas enfim, vai lá, Julieta Lui. Aliás, muito tempo, Julieta, e aí? Que dessa conversa toda? Então, essa conversa, em primeiro lugar, tem, para mim, um sério problema, que é tratar a educação como mercadoria. Porque o que eu estou vendo no país... para tudo, é lógico, evidente, num país capitalista, nós estamos falando do custo, como o Ronaldo falou, do financiamento, como foi falado, do financiamento. Mas o que de fato acontece é que, no que se trata da educação enquanto mercadoria, as pessoas envolvidas nessa questão é que estão tendo poucas chances de falar. Entendeu? De poder se mostrar, de falar o porquê que ela é, num país capitalista, já incrementada enquanto mercadoria, porquê que ela cada vez mais fica mais longe da sua qualidade, que eu acho que é proposital, pelas pessoas que estão no poder. E esse enfraquecimento da escola pública, para mim também, mais do que nunca, ela é relevante para as pessoas que estão no poder. É uma questão política, é uma questão grave e que nós temos que enfrentar no dia a dia, porque se nós não tivermos... olha, eu há muitos anos fui do PT, o Ronaldo já é do PSTU há muitos anos, já rompeu há muitos anos com o PT, mas quando nós sonhávamos em chegar no poder... Nós já falávamos assim, ó, nós vamos chegar e fazer a maior revolução. Gente, quando eu tomei cerveja com o Lula, das últimas vezes lá na Fazenda Conde do Pinhal, aqui em São Carlos, ele me falou, ele me chamou, estava junto com ele, o... Esqueci até o nome do aquele menino que estava sempre com ele, mas o Palocci até estava mais afastado. E ele falou assim, eu quero que vocês escutem o que eu vou falar. Julieta, eu vou fazer a maior revolução na educação. Que eu vou reservar, principalmente, 10% do PIB para a educação. Quando nós fomos, infelizmente, traídos na nossa concepção, na luta que nós fizemos, e quando entrou e ficou agora esses 8 anos e não implementou isso, para mim, que sou educadora há 33 anos, foi o maior choque da minha vida. Eu acho que foi a maior traição desenvolvida, porque isso não era para estar discutindo hoje em 2011. Isso daí é coisa realmente da época de 2005, 2004, que nós deveríamos ter já implementado. A proposta é de 98, não é isso? Peraí. Entendeu? Deixa eu ver uma coisa. É uma questão muito antiga já. Que é da... Agora ainda nós estamos discutindo a parte do financiamento da educação em 10% do PIB com o PT, que está hoje no poder. Olha, eu fico meio preocupado, porque quem tem condições de aprovar um aumento salarial de apenas R$ 35,00 no salário mínimo, enquanto se vota 62% para eles próprios e para a própria presidente Dilma, 132%, eu acho que tem condições também de implementar nesse momento 10% para a educação. Só uma informação aqui, estou vendo aqui, o plano, na verdade, entrou em tramitação na Câmara em 2001, em 98 houve a apresentação no Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, elaborado pela Sociedade Civil Brasileira, em dois congressos realizados em Belo Horizonte, em 96 e 97. Daniel, e aí, meu companheiro, o que você está achando de toda essa fala? Então, primeiro acho que vale a pena fazer, assim, para quem, para os ouvintes, né, que não participaram desse processo de luta, né, que tinha como principal movimento o Fórum em Defesa da Escola Pública, é importante ressaltar que o Plano Nacional da Sociedade Civil não foi o plano assumido, mesmo o plano assumido e aprovado pelo governo, acabou recebendo vetos do Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente, vetos que foram mantidos pelo presidente Lula. E um desses vetos apontava a questão dos 7% do PIB para a educação. Como estratégia, a sociedade civil fez com que na emenda constitucional dos 59 de 2009 se alterasse o artigo 214 da Constituição para que agora fosse obrigado, no novo Plano Nacional de Educação, determinar um patamar de investimento do PIB, que isso não poderia ser vetado, porque agora virou tema constitucional. Então, o patamar que sair nesse novo plano, isso é uma conquista importante. É um patamar que vai ter que ser respeitado pelo próximo presidente e não vai poder receber veto, porque é um tema constitucional agora, está acima de qualquer presidente da República. Esse é um ponto positivo e é um ponto importante para a nossa estratégia, né? Ocorre que o plano anterior, que é um plano fragilizado, que é muito aquém do que o plano da sociedade civil apontava, esse plano anterior, que foi de 2001 a 2010, acabou de terminar sua vigência, só teve um terço das metas cumpridas. E 8 anos desse plano foram geridos pelo presidente Lula. Então, quando a gente afirma que, sim, a pesquisa de percepção que foi citada pelo deputado Newton Lima, que foi lançada ontem pelo IPEA, diz que a sociedade percebe que melhorou as políticas educacionais, de fato teve um pouco mais de acesso à educação para vários setores da população. O problema é que foi um acesso ainda desvinculado de qualidade. E o que eu acho que a fala do Ronaldo e a fala da Julieta colocaram fortemente essa questão de que é preciso avançar em termos de acesso à educação, mas também em termos de qualidade da educação. E nesse sentido, a Conferência Nacional de Educação aprovou um conceito que foi criado pela campanha, e aí, diferente da questão de custo que o Ronaldo apontou, que eu concordo com ele, mas é uma nova perspectiva de custo, que é o custo aluno qualidade inicial, que determina o quanto deve ser investido em termos de um patamar mínimo para a qualidade da educação. E foi o tema mais aprovado na conferência em termos de financiamento. Quer dizer, ele permeou todos os 6 eixos da conferência, desde o eixo de Estado e regulação, que era o eixo 1, até o eixo de diversidade. E o custo aluno qualidade demonstra que, para garantir um patamar mínimo, mas é mínimo de qualidade, não é o patamar ideal, não é o nosso sonho, né? Não é o patamar dos países que hoje oferecem melhor educação para os seus cidadãos. Mas para o Brasil alcançar o patamar mínimo de qualidade, para começar a sonhar com a consagração do direito à educação, é preciso que na educação básica sejam investidos 8% do PIB. Então, quer dizer, esse cálculo de 10%, reforçando o que a Julieta colocou e a promessa que naquela época o candidato Lula fez e agora e depois, nesse momento, o ex-presidente Lula não conseguiu cumprir, é preciso se investir mais em educação. E esse investimento de 10% do PIB ainda é um investimento que, na prática, ele não é o investimento que vai resolver todos os nossos problemas. Então, a gente está falando em dobrar o investimento e, ainda assim, ficar aquém de algumas questões que são importantes. Então, quando a gente fala em 10% do PIB, a gente não está trabalhando com a perspectiva de um sonho. A gente está trabalhando com uma perspectiva bem pragmática de que esse é o mínimo necessário para dar um salto de acesso e qualidade no país. O problema é que não é só os partidos que são conservadores. O problema é que existem forças sociais conservadoras, e o que significa isso, tentando trabalhar de maneira assim, mais clara, né? Significam pessoas que, em primeiro lugar, fazem parte da elite econômica e, em segundo lugar, não estudam na escola pública. Eu tive a oportunidade de estudar em escola pública técnica, consegui passar no vestibulinho, muito mais difícil do que inclusive o vestibular da USP. Na minha escola técnica tinham todos os insumos necessários para uma educação de qualidade. Inclusive, os professores ganhavam mais. O resultado é que a minha escola técnica, que foi a Escola Técnica Estadual de São Paulo, ou a Escola Técnica Federal, ou várias outras escolas técnicas que inclusive tem aí em São Carlos, elas conseguem fazer com que os seus alunos tenham, passem no vestibular sem cursinho, que os alunos principalmente sejam preparados para a cidadania, sejam preparados para o mundo do trabalho e sejam preparados para o seu desenvolvimento individual, que é o que reza a Constituição. A Constituição determina um critério de qualidade para a educação no Brasil, que são esses três elementos: preparação para o mundo do trabalho, preparação para a vida, né, capacidade de ter uma visão crítica sobre a vida e analítica sobre a vida, e preparação para a participação cidadã. Isso é garantido por uma rede pública, né, que é a rede pública federal técnica e a rede pública estadual técnica. O problema é que a gente tem que tornar isso um padrão, e para tornar isso um padrão é preciso investir esses 10% do PIB. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso de forma muito clara, mostrando para a sociedade que esse é a luta para se garantir um patamar mínimo de qualidade. É a luta para se garantir que o estudante brasileiro, quando ingressar no ensino superior, vai ingressar numa universidade pública de qualidade, não numa universidade ruim do ProUni. Porque até tem universidades boas que participam do ProUni, que são as confessionais, mas a grande maioria, os confessionais Mackenzie, PUC, etc., mas a grande maioria é muito ruim. Então a gente não pode permitir que o Brasil continue oferecendo educação de má qualidade para os seus cidadãos, porque isso significa não respeitar o direito à educação. Educação é qualidade e acesso. Essas duas coisas não podem se dividir. Tá. Bom, deixa eu só dizer aqui também, só dizer, ótimo, mas é o seguinte, senão o Marco depois o Ricardo me batem, né? Porque eu tenho que fazer no meio assim, dos intervalos, dizer que tem um monte de gente. É, dizendo que o Ronaldo está vendo aqui comigo, né? No Facebook, que um monte de gente, aquele sinalzinho de positivo, está acompanhando. Aliás, dá crédito, né? A Débora da Canal, provavelmente Araraquara, né? A Débora? Sim, Araraquara. O Eduardo, obviamente, Eduardo Amaral, que está lá em São Paulo, está aí em São Paulo ouvindo. Daniel Manzini, Vitor Sanches, Pedro Moraes, também da Barra Funda de São Paulo. É, Luiz Nunes, lá de Monte Alto. A Gabriela Palombo, Araraquara, e vi, enfim, tem um monte de gente aqui, ou seja, então quer dizer que hoje está bombando a coisa que está bombando. E dizer o seguinte, Marcos, você tem que... Ah, e eu tenho que lembrar também que logo no começo da entrada do programa ia entrar o Cirilo, que estava na estrada, que ia contar uma novidade aí a respeito de São Carlos e tudo mais. Não deu tempo da gente fazer, porque já tinha um monte de coisa, ou seja, está lotado, bombada a coisa aqui. Aí eu trago essa discussão que levanta o Daniel lá em São Paulo, né? Da questão da qualidade do ensino, né? E o Ronaldo, enquanto, você prestou atenção bastante, mas enquanto o Daniel comentava, estava lendo aqui a página do Estadão que eu comprei hoje, fazendo... O Estadão podia patrocinar nosso programa, inclusive, mandar jornal gratuito, porque está custando muito caro esse jornal, R$3. Bom, enfim, na página A4 hoje, no Vida, Ambiente, Ciência, Educação e tal, a pauta é a educação, ou seja, a educação está virando pauta mesmo, né? Espero que isso vire orçamento também, né? E que vire política efetiva. E aí hoje tem uma discussão a respeito que é a seguinte. O Ronaldo podia até, já que você leu, né? O que é? O que você estava lendo bonitinho? Que inclusive tem a participação do Daniel isso. E quando se fala em gerenciamento, né? O gerentão, né? E como é que é isso? O que é isso do jornal? Fala para nós. Não, então, tem uma reportagem falando sobre a questão da gestão, né? Ou seja, das escolas. Das escolas, né? Públicas. Quem administra as escolas, de que maneira, né, você escolhe. Hoje aqui em São Paulo o termo que é usado é gestores, né? O diretor, o coordenador, como é que ele é indicado, ele é eleito pela comunidade, esse deve ser um cargo, portanto, passível de concurso público, como que deveria ser esta forma de administração da escola, que a gente costuma discutir isso como gestão pública, né? E aí a pesquisa mostra que 42%, né, das escolas, das redes de ensino aí em nível nacional, elas têm o papel do diretor como alguém indicado por um político, tá certo? Né? Algo que, digamos, é bastante questionável do ponto de vista da educação, uma vez que essas pessoas, elas normalmente não têm um compromisso direto e um vínculo direto com a comunidade escolar. Né? Ela acaba tendo um vínculo e um compromisso com o político que o indicou, ou que a indicou, né, para para comandar aquela escola, tá certo? E, é, digamos assim, né, o positivo dessa história toda é que a pesquisa mostra que a maioria, né, das escolas são administradas com o conceito de que ou o diretor é eleito pela comunidade ou ele é um concurso público, né? Ele é empossado através de um concurso público que possibilita a ele ter uma independência maior do ponto de vista daquilo que ele entende como sendo a melhor forma de gerir a escola, né? Ou seja, a interferência do político ou da política ou do Estado sobre a escola, ela pode ser menor, a escola pode trabalhar com uma independência maior nos seus aspectos educacionais, tá certo? Agora, isso também não é de todo uma verdade, né? Porque aqui no estado de São Paulo, nós temos os diretores que são efetivos, né? Na sua grande maioria, são concursados, né? Mas há uma ingerência do Estado do ponto de vista da política educacional, e que ela funciona através de pressões políticas para que o diretor, via as diretorias de ensino, que invariavelmente não são cargos concursados, né, os diretores de ensino, mas são cargos indicados em cada cidade ou região, né? Aqui em São Carlos, pega a diretoria de ensino, pega São Carlos, Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado, Tirapina, Pirassununga, né, se não me engano. E essas pessoas são pessoas indicadas pelo governo do Estado, portanto, por um partido político, que tem a função de pressionar os diretores a implementar uma determinada política, que, por sua vez, tem que pressionar os professores, os funcionários, para assim fazê-lo, né? Então, é muito difícil que você não tenha, né? É lógico que o fato de você ter funcionários concursados ou até mesmo eleitos, eu acho que esse seria a principal forma, porque você amarra essas pessoas para dirigir a escola a um compromisso perante uma comunidade que não é simplesmente quem trabalha na escola, mas quem é usuário da escola, né? Ou seja, os pais e os seus filhos, né? Então, isso faz com que você possa ter uma, digamos assim, contrabalancear a pressão política que você tem por cima do Estado e dos seus partidos, ou do partido que ora está na administração do Estado ou daquele município, com a pressão da comunidade que pode ter um anseio, né, que deve ter um anseio de ter ali os seus melhores professores, a sua melhor qualidade de ensino, que quer discutir os problemas da escola e, portanto, vai fazer uma pressão para que esses problemas sejam resolvidos, né? Fazer uma pergunta para a Julieta é o seguinte. Então, aí, aberto. Agora, a partir de agora, também vocês podem me interromper, me cortar e fazer pergunta para o outro. Não tem mais essa história de né? Eu ficar, o senhor, o próximo, não sei o que e tal. Uma pergunta até para a Julieta, mas atacar para todo mundo. Eu tive uma experiência com o professor, aliás, um bom tempo, né, com o professor. Exatamente. Né, de ensino fundamental, que, aliás, foi a minha grande... Quando me perguntam, uma das professoras fala, sou professor mediano, do ensino médio. Adoro ser professor de ensino médio, né? Uma coisa que foi muito... A gente sempre colocava na pauta, inclusive a única escola que a gente, naquele momento, conseguiu estabelecer um conselho de escola efetivo. Eu acho que a coisa começa dentro de uma escola mesmo, né? A gente faz uma discussão da política nacional, a gente faz uma discussão da polícia estadual, da prefeitura, mas às vezes ela não acontece dentro da escola. A experiência que eu vivi, né, na construção, até mais na construção do que na efetivação do conselho, né? O Marco, inclusive, chegou a ser presidente de um Grêmio, né? A gente tinha um grupo de discussão e tal. Enfim, esse conselho de escola parece que não existe mais, né? Ou não sei se, ou só formalmente, entendeu? Como é que existe? E aí, Julieta? Ele existe. Ele existe. Só que não exerce o mesmo poder. Foi tirado a nível isso, legal. Isso, escolas públicas. Foi tirado. É lei. Foi tirado a nível legal. Mas foi tirado também o poder a nível legal. Então, hoje, o conselho de escola, infelizmente, ele passou a ser muito mais colaborador com a direção vigente do que realmente possa decidir com mais independência a vida da sua escola. Ela realmente ficou um conselho homologador. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Na minha escola mesmo, nós chamamos quase mais o conselho de escola só para quando os alunos... Tem alunos dando muitos problemas com professores, são indisciplinados, não tem a colaboração dos pais e aí não se tem o que fazer, geralmente... Se tenta dar alguma punição, alguma coisa para poder ter condições de tratar, assim, de estar convivendo com esse aluno na escola. Isso é uma coisa muito triste, porque o conselho de escola deveria mais efetivamente decidir mais sobre embora se fale que aconteça isso, mas se administre mais o dinheiro que vá para a escola, de fato, mas de fato isso. Que possa decidir mais sobre quem seria o vice-diretor, né, que geralmente hoje em dia não tem mais esse poder. Ele é apenas indicado pelo diretor, pelo próprio diretor. E outras formas de deliberações que tem que ser passada pelo conselho de escola, que eu acho isso seria uma certa independência dentro da escola, embora que independência de fato começa por financiamento, por dinheiro, e isso nós temos muito pouco a gerenciar dentro da escola, porque o repasse é muito ínfimo para todas as questões que tem que ser dado uma consequência. Tá. O Marco, entendeu? E você? O que você está achando de toda essa conversa? Você que, inclusive, foi um militante dentro da escola. Eu acho muito Grêmio, importante etc, o Grêmio livre. Grêmio livre. Era livre o seu Grêmio na época, não? Olha. Grêmio amarrado ou não? Era um Grêmio, como é amarrado que era? Amarrado ao Elvio ou não? Ele era. Mentira. Sim, ele era um pouquinho amarrado ao Elvio. Agora, isso é inevitável, né? Na época até. Mas ele, a gente buscava uma certa independência, mas a gente também tem toda a inexperiência, até a insegurança de quando você está nessa idade, você não tem muitas vezes a segurança necessária para tomar as atitudes assim, enquanto o Grêmio estudantil livre, né? Então, você pode até dar alguns passos nesse sentido, mas... Eu não era diretor da escola também, tem esse detalhe. Eu era professor de filosofia, não é? Sim, era não era, nem era meu professor, nem nada. Mas enfim, e aí? O que você está achando dessa discussão toda? Não sei, que depois aí foi para o centro acadêmico lá em... lá em Bauru, a gente foi presidente do centro acadêmico. Por exemplo, a discussão da indicação dos diretores na Unesp, eu acho que todas as estaduais o processo é o mesmo, né? O governador faz uma lista tríplice. Para reitor. Não diretor, né? A USP também. Para reitor, ele faz uma lista tríplice. As federais também, né? É lista tríplice, não é mais, não tem... Não. O da unidade é... Não, mas aqui na federal não, né? É. Ou... Não tem eleição e o próximo e o reitor não é isso? Você faz a eleição, mas aí os três... Mais votados... Eles são enviados a lista. Aliás, o que aconteceu na USP, mas eles indicam que o mais votado é... Não é o mais votado. Sim. Não foi o empossado. Não foi o empossado, que é aqui de São Carlos. Não, é justamente isso, nessa questão. E o... Inclusive do movimento estudantil, né, dentro das universidades, a grande briga também é para que a votação dos reitores e diretores seja paritária, né, que na verdade os professores têm 75%, né, do peso dos, têm 70% dos pesos dos votos, enquanto funcionário tem 15% e aluno tem 15%. Então, quer dizer, você precisa juntar 100 alunos para dar o voto de um professor, né? Então, e assim parece que, não diminuindo a importância do professor, mas parece que a universidade é feita de professores, não de professores, alunos e funcionários, né? Bom, Daniel, é o seguinte, Daniel, Julieta, eu disse que está aberto, mas ao mesmo tempo eu sou centralizador pra caramba, mas enfim. Por exemplo, eu tive uma experiência, não, atuo com cultura, no sentido de gestão cultural mesmo, fui gestor em cidades pequenas e tal, e acabei... Uma das coisas, Daniel, que aconteceu na minha vida foi o seguinte, as tais câmaras setoriais que aconteceram dentro do Ministério da Cultura. Então tinha lá 7 câmaras, né, setoriais, porque aí foi aquele modelo de pensar uma câmara setorial da indústria, do comércio, acho que foi um pouco em cima dessa questão para a gente buscar a construção desse Plano Nacional de Cultura, para estabelecer o Sistema Nacional de Cultura, né? Eu me lembro das primeiras reuniões e eu fui meio que o mediador. Aliás, eu estou ficando muito mediador de tudo, né? Daqui a pouco preciso mediar eu também, né? Mas enfim. Aí eu acabei sendo mediador dessas reuniões setoriais. Eu me lembro, e foi muito polêmica, a mais complicada que aconteceu. Do teatro foi tranquilo, da dança foi tranquilo. Do livro, que depois virou livro e literatura, tá? Foi o que mais pegou pesado. Ali eu senti um clima, me lembro inclusive de um encontro em Curitiba, e só entendi isso pelo seguinte: depois, lendo essa coisa, você citou muitas pesquisas aqui no começo da tua fala, Daniel, e eu depois, vendo essas pesquisas, eu descobri que o Brasil é o segundo país que o governo federal mais compra livro de todo mundo, só perde para a China. Ou seja, a questão da educação é muito ligada à questão de muita grana na jogada, né? Vídeo que está acontecendo com o Enem, aliás, é uma das pautas que a gente precisa trazer e fazer essa discussão aqui. E aí, meu caro? E aí, meus caros e minha cara, né? E aí? Como é que faz esse enfrentamento? Porque nós estamos falando, já que eu sempre brincava que era cultura, a educação é um braço da cultura, né? Para você, enfim. É, e somos uma cultura patrimonialista, né? Uma cultura que, se a gente pegar a nossa democracia, somar, eu até perdi a calculadora aqui, mas dá o quê? 50 anos, se a gente juntar aquele período 46, 64, mais. E aí? Como é que é isso? É exercício. Como é que a gente brinca lá na quando era do movimento estudantil na USP, que a única coisa que a USP acerta é que na Praça do Relógio está dito que no mundo da cultura, a educação tem um papel importante. Né? Poxa! Normalmente a USP é um centro de arrogância. É, né? E eu me lembrava que quando eu fazia, aliás, fiz ciências sociais também em Araraquara, mas me chamava muito a atenção a placa que tinha na porta da entrada da universidade, estava escrito assim: UNESP, acesso com restrito, embaixo. E aí tinha uma gurita que você tinha que passar. Tá? E realmente, mas continua, vamos lá. Foi só um detalhe. Então, olha, para você ter uma ideia, o Brasil, de fato, ele tem um grande investimento em produção de livros e também em aquisição de livro didático, mas é uma política que é extremamente mal gerida, né? Livro didático, para ser bastante honesto com o que tem acontecido nos últimos anos, melhorou muito a política. O problema ainda é um problema de falta de transparência nas licitações, e a gente precisa avançar nesse sentido, né? E precisa atuar fortemente e radicalmente sobre a questão do preço. Para você ter uma ideia, eu fui da direção da campanha global. Então, a campanha brasileira, né, a campanha que eu coordeno, ela tem equivalentes em 70 países. Né? Inclusive, agora a gente está montando uma rede lusófona pelo direito à educação. E eu estive na Inglaterra e, lendo lá, você comentou que o Brasil começa a discutir mais educação, né? Mas, por exemplo, todos os grandes jornais ingleses têm um caderno diário de educação. Isso é uma diferença absoluta. A programação da televisão debate a questão da educação. Isso demonstra o quanto um país se preocupa com esse tema. E um secretário, que seria o equivalente ao ministro, né, de educação do Brasil, um secretário nacional de educação, caiu porque seu filho não estudava em escola pública. Então, você imagina se essa fosse a regra no Brasil. Não teria nenhum ministro. Desde o início da República, desde que foi criado o Ministério da Educação, não teria nenhum ministro que permaneceria no cargo se estudar em escola pública fosse um critério, né, para os seus filhos. Mas o fato é que na Inglaterra se paga pelo preço do material didático, né, pelo livro que é distribuído, uma libra, que é equivalente a R$3. A média do preço que no Brasil se paga é de R$12. E o aluno ainda tem que reutilizar o livro. Em termos de literatura, a distribuição dos livros, né, quando envolve o Ministério da Cultura, é uma distribuição extremamente ineficaz e que dificilmente chega na escola. E quando tem uma biblioteca numa escola, e aí reforçando todo o debate que o Ronaldo trouxe, né, na matéria do Estadão, né, eu defendi a importância da eleição do diretor, acabou não ficando bem colocado isso na matéria, né? Ah, mas tem uma fala sua que é bem clara aqui, ó. O diretor deve ser alguém de dentro da comunidade e precisa ser respeitado como uma autoridade, especialmente em regiões de alto risco social. Isso, porque na questão da autoridade, até para reforçar, o que estava sendo debatido era que o diretor tem que ser uma liderança, tem que ser uma quer dizer, usar muito o jargão empresarial, tá, num ambiente educacional. Eu nem sou preciosista em relação a isso. Acho que tudo bem, a gente pode tentar. Mas não precisa usar aquela camisa azulzinha, meio que liderança religiosa. Exatamente, nada disso. Não precisa entrar nesse canal, ser, né? Encarado como um gestor empresarial, porque efetivamente lidar com um aluno não é lidar com um funcionário, né? E parece, muitas vezes, quando você observa esses cursos de gestão, é que se trata o aluno como se ele fosse parte de um processo de uma linha de montagem. Não se trata exatamente disso, educação, né? Agora, eu queria fazer uma provocação. Normalmente, os especialistas, entre aspas, em educação que defendem esse tipo de perspectiva, colocam os seus filhos para estudar em escolas muito caras aqui de São Paulo, que os filhos são tratados como alunos. E o diretor não é um gestor administrativo, é um gestor pedagógico das escolas, né? Eu acho curioso a forma como algumas pessoas se colocam sobre o debate da educação, porque elas pensam para a gestão pública de uma forma, e aí elas pensam numa educação que é custa baixo, que não é de boa qualidade, que é uma educação mínima, e para os seus filhos elas pensam numa educação máxima, inclusive com aulas de filosofia, com aulas de psicologia, etc. Então até sociologia. É uma contradição curiosa. Exatamente. Mesmo. Até chamar um detalhe seguinte, eu não vou citar obviamente o nome aqui, mas eu convidei o diretor, dois diretores de duas escolas conceituadíssimas da cidade e tal, né? Esse conceituadíssimo não tem nenhum peso, porque são escolas mesmo que, inclusive, tem um curso, eu fui professor de uma delas, inclusive, e tem um curso, isso que você acabou de falar, um curso de filosofia, onde a moçada estudava efetivamente mesmo, tinha que estudar e tal, né? E eu convidei, não puderam participar, enfim, ligaram, e eu tá aqui a provocação, já que nós vamos fazer um especial uma vez por mês sobre o Plano Nacional de Educação, acabamos de decidir nesse momento, né, democraticamente, que você acabou de chutar meu computador e desligou meu computador aí embaixo, mas tudo bem, né? Ou você ou Julieta, depois vocês tiram para mim, para dizer. Mas é o seguinte, então, tá aberto. Aliás, falando em aberto, uma pessoa me perguntou aqui, que eu não tenho mais computador, pelo chute do Marco da Antonieta e tal. Ah, voltou. Me dizendo o seguinte, eles querem saber como é que faz para participar pelo telefone. Marco, como é que é? 3316, né? Para quem tá fora. Isso, é o 3351-8783. 3351-8783. Então, a gente tem aí mais 40, 50, 37 minutos de conversa, tá? Se alguém quiser, pode ligar aqui, o Marco já bota imediatamente no ar aqui para comentar. E para os próximos programas, então, a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês, porque inclusive antes da gente começar o programa, o Ronaldo já se prontificou, a Julieta também já se prontificou e o Daniel também pelo telefone já se prontificou. Nós vamos fazer essa pauta junto, ok? Opa. Foi assim que a gente decidiu democraticamente por mim nesse momento, né? Mas assim. Legal, se você comentar. Vai lá, Ronaldo. Porque assim, ó, tem muitos pontos, né, a serem discutidos no. A gente, é lógico, tá fazendo aqui uma salada, né? Exatamente. É. Podia mais trabalhar mais com coisa específica. Isso, dá uma noção geral do que é o plano, né? Mas, por exemplo, parte do que está indicado no plano, ele também foi indicado no plano, no PDE, no Plano de Desenvolvimento da Educação, né? E é aquilo que eu estava falando um pouco sobre as semelhanças entre o projeto nacional e o projeto estadual, o projeto de um partido e o projeto da sua oposição, entende? E que me estranha às vezes essa briga como se fosse algo muito diferente, né? Mas, por exemplo, hoje aqui em São Paulo nós estamos discutindo o plano de carreira, certo? O governo, o novo governo, né? Ou o velho governo que voltou ao estado, né? Junto com o novo secretário, substituindo aí o Paulo Renato, eles, na prática, eles, de uma certa maneira, viram as costas às entidades que são representativas aí das categorias, diretores, supervisores, funcionários e professores, e diz ele, bom, eu vou ser democrático e eu mesmo vou consultar as categorias para saber o que é que a categoria pensa sobre as mudanças e quais mudanças nós devemos fazer sobre a carreira do professor, né? Eu digo, parece ser democrático essa discussão, mas na prática é uma discussão bastante antidemocrática, na medida em que, inclusive, não é dado nem o tempo, nem o espaço para que no interior das escolas você possa fazer a discussão devida. E como seria essa discussão, Ronaldo? Como seria essa estratégia? Como foi na época do Franco Montoro. Parte da carreira que nós temos hoje, né, que já foi bastante alterada, mas é uma carreira que, digamos assim, bastante evoluída. É lógico que está dentro de um contexto social que foi o início da década de 80, que era um contexto de várias mobilizações e, portanto, não foi algo dado, né, pelo governo Montoro, mas foi algo conquistado. Porque existiam várias mobilizações e isso forçou o governo a aceitar várias propostas que o movimento colocou, inclusive a da própria discussão, ou seja, foram cedidos vários dias dentro das escolas com abono de ponto para que todos os setores Exatamente. Envolvidos pudessem fazer a discussão, fazia-se um relatório, todos, esse relatório elaborava-se um grupo de pessoas que apresentava numa outra plenária, e até chegar numa versão final com a participação de todas as entidades, né? Infelizmente, nesse momento aqui, em São Paulo, não é isso que está acontecendo, né? Nesse momento, então, a gente vai ter que fazer um reconhecimento, uma recuperação histórica aqui, porque eu estava, inclusive, naquela derrubada da grade. Lá em São Paulo, foi depois daquilo, eu estava lá, exatamente. E foi depois daquilo justamente que hoje, se estabeleceu meu pai, diálogo. Na hora que eu voltei, meu pai ficou muito bravo, ele disse o seguinte: você um dia vai dizer que o governo Franco Montoro foi um governo mais, vai ser o governo mais interessante. Foi o menos ruim mesmo. Foi até realmente, agora. Foi o que abriu a possibilidade. Aliás, então nós vamos fazer assim, essa. Né? Fizemos, derrubamos grade, xingamos o homem, etc. Uhum. E tal, mas realmente, 82 a 86, não, 88, porque aquele governo foi um governo que teve 2 anos a mais, eu não lembro exatamente. É por causa da história. Foi até 86 mesmo. 86, é. Isso. Porque o Quercia, ele começa em 86. Isso. Mas o plano de carreira é de 85. Né? A chamada 444, né? Que é a lei do magistério. Exatamente. É de 85, 1985. Isso. Né? Mas o, que, desculpa, o paralelo que eu queria fazer. Essas memórias das pessoas que estão vivas ainda, que participaram do processo, elas são enriquecedoras para que a gente possa restabelecer um pouco mais de democracia verdadeira nesse projeto que o Alckmin está tentando enganar os professores. Termina, Ronaldo. Não, então, é isso. E aí, nessa discussão, por exemplo, aparece, tanto pelo governo federal, pelo PDE, pelo Plano Nacional de Educação, uma discussão que é a questão da meritocracia. Certo? Que é um pouco essa discussão que o Marcos está colocando aí, que o Daniel, desculpa, está colocando, né? É sobre essa questão da forma de gerenciar a escola como se ela fosse uma empresa, porque a questão de você ganhar por um mérito tem a ver com a questão da assiduidade, tem a ver com a questão da avaliação que o empresário faz de acordo com a produção que você tem dentro de uma fábrica. E isso se transporta não só para as escolas, mas na verdade para todo o serviço público federal e estadual. Isso, na verdade, tá aparecendo, né? E aí o governo do estado, dentro dessa discussão de carreira, está batendo muito nisso, de que nós temos que ter uma forma de promoção, ou seja, do professor evoluir, do professor ganhar mais, baseado na discussão do mérito, onde hoje no estado de São Paulo essa questão do mérito ela é medida por uma prova, onde o governo aplica de acordo com o critério que é dele, mas ele só dá o reajuste de acordo com a sua vontade. A lei já diz isso, inclusive, né? Entre os aprovados, o reajuste pode ser de até 25%, e a quantidade entre os aprovados na prova de mérito que vão ter direito a este mérito, o governo estipula de acordo com o seu orçamento. Mas geralmente, então, nem todos os aprovados dentro desta, da lei atual, da mudança que foi feita aí na 444, terão o reajuste do mérito. Então, primeiro, que nós consideramos que essa é uma forma injusta. Segundo, que a própria discussão de mérito é uma discussão bastante polêmica dentro de um serviço público que se pauta por uma condição de trabalho que é infinitamente muito pequena. Né? Agora, Ronaldo, acho que a gente tem uma questão aí que eu concordo com o que você colocou em gênero, número e grau, mas a gente tem que disputar a palavra meritocracia, porque, no fundo, para a sociedade... E por que eu falo que é importante disputar a palavra? Porque para a sociedade se interpreta a meritocracia de uma forma positiva. Positiva, exatamente. Por quê? Porque para a sociedade, assim, de fato, aqueles que têm maior mérito precisam ser reconhecidos, etc. O problema é que quando se usa meritocracia vinculando a esse tipo de avaliação que tem sido feita e a uma remuneração baseada em bonificação, né, que é o que está sendo colocado pelo governo do estado, e se atribui a isso meritocracia, as pessoas entendem automaticamente que é bom. E não é disso que se trata. Assim, em termos de educação, isso tem causado um grande prejuízo. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa que já no Brasil 47% são contrários a esse tipo de política. E o mais importante, a pessoa que no governo Bush, nos Estados Unidos, implementou as políticas de meritocracia, que são equivalentes a que estão sendo implementadas no Brasil, recentemente esteve no país. Exato. E com todo o seu conservadorismo, quer dizer, com tudo aquilo que a gente discorda dela, ela assumiu que foi um equívoco para a educação americana implementar esse tipo de política. Dá no que deu, né? O que está dando é muito hoje. É melhor investir em uma boa remuneração inicial, em fazer uma boa política de carreira para o profissional da educação. E capacitação constante. Se ela assume isso, a gente tem que assumir, quer dizer, no mínimo, é, reconhecer que se até ela está assumindo isso, significa que a coisa é muito ruim mesmo. O problema é que quando eu falo, por exemplo, com a minha avó, que é meritocracia, o termo, ela concorda, que eu considero que isso é ruim, que isso não vai adiantar, etc., ela vai achar que eu estou maluco, né? Que eu sou um irresponsável. Então, a gente tem que conseguir criar uma melhor palavra para rotular exatamente aquilo que é essa política, que é uma política de desvalorização da carreira do profissional de educação, porque ele não considera o profissional de educação um profissional que merece uma remuneração inicial boa e uma política de carreira adequada. Considera que o profissional de educação tem que ter uma remuneração inadequada, inicial, e que tem que lutar para ganhar um adendo muito pequeno, é, através de uma, considerando que ele não tem condição de trabalho, que ele não tem respeito à sua carreira, que ele tem uma sala com muitas vezes com mais de 30 alunos, e isso eu estou falando num patamar bem baixo, né? Porque em geral tem sala de 50 alunos mesmo aqui no estado de São Paulo. Então é importante que a gente consiga modificar o termo, e conversando com outros, assim, a campanha obrigatoriamente tem que conversar com outros setores da sociedade, né? E mesmo com a imprensa, muitas vezes o jornalista concorda com o que a gente fala, mas discorda da crítica à ideia de meritocracia, por exemplo. É só uma observação, aliás, com tudo que você tem, com que você colocou. Uma observação, aliás, fundamental, porque uma coisa que você também levantou, Daniel, a gente precisa limpar isso pelo seguinte. Você levantou e falou assim, esse pessoal que tem recurso, que tem grana, tal, ou seja, o pessoal que tem grana, coloca os seus filhos em escola, que tem, mas também tem uma coisa bastante complicada que eu vivi os anos 90, né? Eu achava que esse negócio de neoliberalismo era só mais um termo do livro de sociologia. E não foi, não. Os anos 90 pegaram pesado mesmo. Eu vivi esse trem. E essa classe média remediada, o que ela fez? Acabou se juntando, montando, né, escolas. E aí o que ela fez? Acabou botando um jeito. Por exemplo, o cara deu certo com um empresário lá, sei lá, o cara produz tubo de não sei das quantas, entendeu? E o cara, de repente, vai para dentro da universidade, da escola privada, e vai administrar onde essa questão pedagógica é colocada em segundo plano. Exatamente. Quem vai gerenciar, inclusive, é o recurso, que é, né, enfim. Esse é o problema. E aí, numa dessas discussões, teve uma, lembrando um velho, Paulo Mancini, né? Numa dessas reuniões de debate, o Paulo falava, é engraçado que essa classe média, né, remediada, não sei se o termo é do filósofo Paulo Mancini, mas enfim, essa classe média podia pensar o seguinte, que se o seu filho tivesse numa escola pública, essa classe média iria reclamar, ia participar mais ativamente na cobrança dessa escola, ou seja, teríamos uma escola pública mudada, né? Teria uma escola pública diferenciada, né? Enfim, vocês acreditam nisso? É real? Quer dizer, se tivesse esse povo, ao invés de todo esse investimento que se faz, e tem gente fundando escola, inclusive, em fundo de quintal e vira, né? Aí põe a educação os nomes, como mercadoria. Exatamente. Não, eu acredito totalmente nisso. Então, acho que esse fortalecimento daria-se se houvesse uma presença mais efetiva dentro da escola pública, ao invés de colocar o fio. O que o senhor está reclamando? Sabe que é o pior de tudo? Eu acredito totalmente nisso. Agora, o pior de tudo, que na ideia de educação como mercadoria, é a venda dos sistemas de ensino no estado de São Paulo. Puxa, e todos os estados do país. Deixa nós. Esse eu acredito que seja maior. Aliás, eu acho que foi o grande problema da minha existência. Porque, não, a existência profissional, inclusive. Uhum. Eu acabei de ouvir, inclusive, você não é um cara com o perfil dessa escola, entendeu? Uhum. E aí o perfil dessa escola é aquilo que eu brinquei com vocês. Vocês riram a história da camiseta azul clarinha, com fundo azul. Bela caracterização. O professor tem que ser aquele cara que fala com a mão na altura dos seios. Enfim. É, o Ronaldo está se dispensando aqui. Ninguém autorizou. Você autorizou a saída dele do programa? Não, de jeito nenhum. Também não. Eu queria saber por que o senhor está se levantando. Meu patrão me chama. E quem é o seu patrão? Meu patrão é o governo do estado. Governo do estado. É. O senhor está indo para onde exatamente? Agora estou indo para o Alvorguião. É. Alvorguião fazer o que lá no Alvorguião? Vai dar aula. O senhor é professor do quê? Matemática e Química. Muito bem. E o senhor está convidado a trazer Matemática e Química. Matemática e Química. Eu sou um cara da área de exatas, entendeu? Esse pessoal da área de humanas é um pessoal muito reacionário, entendeu? Eu preferi ficar na área de exatas. Muito bem. Não. Bom, mas é o seguinte, então, antes do senhor sair, nós vamos estabelecer aqui democraticamente por mim, né? Que nós vamos, então, pensar, pelo menos, junto com o Marco, essa história toda, o Marco que trabalha aqui na produção, de um programa. E aí, sim, nós trabalharemos temas específicos dentro do plano nacional de educação. Você concorda, Daniel? Opa. Que situação também, né? Você não vai falar. Poxa, então nós vamos colocar, então nós vamos construir. Poderia ser até o primeiro programa do mês, seria isso? Mas, né? Ah, estabelecer isso. Então aí a gente, o Julieta, cada um que vier, entra na roda e a gente começa a fazer uma discussão mais amplificar e especificar, como pediu o grande mestre das exatas, que é um cara extremamente progressista, né? Mas mas também aí daria tempo de nós estarmos divulgando com a Sim. nossa categoria para que essa audiência amplie e seja realmente também de pessoas que possam participar via, né? telefone tá. tudo para engrandecer, para enriquecer essas discussões. É uma coisa muito importante, porque o meu chefe, Marco Antônio, não concorda. Deu nem tempo de fazê-lo, né? Concorda isso? Sim, vamos agora nos programando, né? No primeiro programa do mês. Ele faz toda essa cena de que ele que é o mais organizado aqui, mas é papo furado, porque chega aqui, ele tá sempre fazendo outras coisas e tal, e quem faz essas pautas corre atrás sou eu, né, maluco? Já teve uma lavagem de roupa no ar aqui entre nós. Bom, mas enfim, Ronaldo então está dispensado, Marco? Como é que tem outro jeito? Querido, você vai, aliás, pra uma escola lindíssima. Você conhece São Carlos, Daniel? Conheço. O que você veio fazer em São Carlos? Vamos lá. Eu já fui na UFSCar, para debate. Meu pai levou para eu conhecer. Ah, é? Que ótimo, velho. Bom, e aí eu conversando rapidamente ontem, né, com o Edu Amaral, que, né, vocês precisam conhecer o Edu, enfim, que é uma figura queridíssima, pensando da gente caminhar. Inclusive tem um pessoal aqui de um fórum de ensino, eu tenho sempre medo de falar errado, porque a Júlia está envolvida nisso, ela me dá umas broncas, mas acho que é Fórum Paulista de Ensino infantil, não é infantil? É fórum, bom, enfim, eu deveria saber, mas é um fórum de ensino, né, do ensino infantil, acho que é isso mesmo, que já está se discutindo, inclusive tiveram um encontro aqui recentemente, sabe? O que nós poderíamos juntar todo esse povo, inclusive chamar o Daniel, né, e se ele não quiser, eu vou buscar ele de bicicleta até São Paulo, tá? Enfim, Daniel, você toparia, enfim, a gente vai fazer, e como resultado já do programa, ok? O que, que vocês acham disso? Pode ser? Não, acho legal, legal. Pelo ESP, aí a gente traz o pessoal da Campanha Nacional do Direito. Somente nesse momento. Perfeito. Onde... Nos colocamos aí à disposição, tá certo? Para ajudar, inclusive, a formatar divulgar, e o que vocês quiserem. Tá, fazer tudo. Mas perfeito. É isso. Então, tá. Agradecendo já então aí a abertura aí que vocês deram. Acho que foi muito legal, acho que é interessante aí essa forma de discussão, né? E discutir educação é sempre uma coisa muito difícil. Você falou a palavra correta. É um processo de abertura. Exatamente. Nós não chegamos na democracia. É isso aí, tá, é isso aí, então... é isso aí. Tá? E lembrando que dia 22 de março, o grande Álvaro Guião completa 100 anos. 100 anos? 100 anos de idade. Aliás, é lindíssimo. Né? Mas o patrimônio da cidade. Eu sonhava em dar aula no Álvaro Guião. Eu sempre quis dar aula de ética. Olha que chique isso. Nós os convidamos a. Então nós vamos entrar fazer alguma coisa. Exatamente, poderíamos fazer alguma coisa, certo? Okay. Não, já fico convite. Colocar no na agenda, né? No dia 22 a gente já vai estar estreado o programa Megafone, que tem a intenção de falar da cidade. Perfeito. Eu acho que falar do Álvaro Guião no dia 22 é essencial. A pauta do dia 22. Então, onde a PUESP nasceu. Ah, é? A PUESP nasceu aí no Álvaro Guião. Anfiteatro do Álvaro Guião. Aliás, anfiteatro lindíssimo. Exatamente. Não sei como que até hoje aqui, nenhum grupo de teatro. Era a PNOESP. A PNOESP. É. Bom, é isso, matados isso. Ronaldo, sempre te amo. Você é um cara extremamente querido, tá? Venha sempre, tá? E você faz pauta. E nós vamos continuar aqui. Tudo bem pra você? A orelha tá muito quente aí, Daniel? Tá no telefone? Não, já? Imagina, tá tranquilo. Vamos caminhar aqui, então. Tá bom. Tá bom. Bom, então, o Ronaldo saiu pra ir dar aula. Você dá aula onde, Julieta? Eu dou aula no José Juliano Neto, ali na Vila Neri, na Rua Neri. Major, bem no fim da Rua Major. E você dá aula, Daniel? Eu já dei aula, agora não... Você dava aula onde? Eu dei aula eu dei aula em tanto lugar. Por exemplo? De escola de educação infantil. É mesmo? Escola... Depois tive uma experiência com uma escola especial, mas eu tentei criar um projeto de inclusão para que os alunos fossem para a escola regular, e aí eu saí de lá, não deu certo. Já dei aula de jovens para pessoas em alfabetização, né, adultos em alfabetização. Mas aula mesmo, assim, regular, eu não, em escola, não cheguei a dar em escola pública, por exemplo. Já, na verdade, eu faltava muito nas aulas de licenciatura, eu preciso confessar. Você não... Beleza. O processo do estudantil, etc., eu faltava muito nas aulas de licenciatura, então não tive essa experiência. Aliás, esse é um problema sério de cientista social, né, meu caro? É. Nós dois não conseguimos terminar essa tarde de licenciatura. Né? Engraçado. E fui professor durante 20 e poucos anos. Engraçado. E você é formado em quê, Gigi? Eu sou formado em arte. Eu leciono arte. E você fez aonde, arte? Eu fiz Ribeirão... em Ribeirão Preto, tá. Antigamente a UNAEP tinha curso de arte, da melhor qualidade. Infelizmente, eles perderam todos os professores para a Unicamp, né? A maioria dos professores passaram, arte, né? Passaram e foram, e depois eles fecharam o curso em Ribeirão Preto. E aí, suas turmas agora, o que que é? De quinta? Agora, Não, eu só pego o fundamental, eu peguei somente oitava série, eu pego geralmente mais ensino médio, e né? É primeiro tá, e segundo séries do ensino médio. Quanto tempo você está nisso? Olha, eu me aposentei em 2007, e depois eu já tinha iniciado essa carreira que eu estou agora em 2005. Que carreira é essa que você está agora? Eu estou como professora ainda. Tá. Eu vou ter, se Deus quiser, a segunda aposentadoria daqui a uns anos. E aí, como é que é? Como é que trabalhar com essa moçada da oitava série hoje? Olha, é um pessoal extremamente maravilhoso. Eu amo meus alunos. São pessoas, assim, muito carentes mesmo da educação formal. Mas a gente sabe muito bem que a estrutura das escolas está a desejar, em primeiro lugar, nesse equacionamento, nessa briga também que existe, essa contradição que existe entre os livros didáticos e os cadernos que são obrigados hoje, como projeto do governo, a serem também levados para a sala de aula. Então há uma briga muito grande entre os livros didáticos e os cadernos pedagógicos do governo do estado. E que, infelizmente, muitos deles, desses cadernos, vieram com erros gravíssimos, principalmente em geografia. Né? Bom, para a gente fechar, o Marco já abriu a mão ali, significa que nós temos 5 minutos. Isso. 5 minutos. Então, não parece, né? Engraçado isso. Estamos há 2 horas aqui no coisa. É engraçado isso. Todo mundo, a gente chega na expectativa de, nossa, 2 horas, mas é rapidinho, porque o assunto é muito forte. É. Vamos fazer o seguinte, Daniel, já que não é a sua última participação, é só a primeira participação, opa, Julieta também com certeza, né? Vamos pegar esse seu tempo, você fazer uma despedida, pelo menos nesse primeiro programa aqui. Mas ao mesmo tempo, queria que você falasse assim, vamos supor que você é um cara que tem a possibilidade de sonhar um tipo de escola, assim, né? Ideal. Que escola? Como que seria essa sua escola, Daniel? Que bom, pergunta, hein? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí, não sei se essa é a última oportunidade. Não é, não é, porque nós acabamos de fechar aqui que é cada primeiro quarta-feira. Não, tá. Não para os outros próximos programas, mas tá, para esse programa. Ah, para isso. É. Então, eu queria agradecer aí a você, né, a toda a sua produção e também aos ouvintes, a Julieta, o Ronaldo. Bom, sobre a escola, que eu acredito como deveria ser uma escola. Em primeiro lugar, uma escola ideal, né? Em primeiro lugar, eu acredito que é difícil você construir uma escola ideal, até porque a educação é muito dinâmica. Mas ela, pelo menos, teria que ter, em primeiro lugar, uma estrutura efetiva de participação. Então, hoje a gente tem um grave problema, por exemplo, nas escolas de ensino médio e ensino fundamental, que a arquitetura, principalmente das escolas públicas, é muito mais próxima de uma arquitetura inadequada, que até muitas vezes, em alguns casos, pelo menos as escolas de periferia que eu conheço aqui em São Paulo, se parece muito mais com um presídio do que com uma escola pública, né? Que deveria ser um espaço de convivência, um espaço de relacionamento dos alunos. Então, ela deveria ser uma escola adequada para o público que ela atende, deveria ser uma escola que permitisse a participação dos professores, que a gestão da escola fosse deliberada dentro da comunidade. Ela teria que ter condições e espaços de infraestrutura que fossem adequados para a sociedade atual. Então é preciso, por exemplo, ter um laboratório de informática aberto, 3 laboratórios de ciências no mínimo, que para o ensino adequado de física, química e biologia. É preciso ter uma biblioteca forte, que seja inclusive uma biblioteca comunitária com uso de outros, podendo ser utilizada por outros membros da comunidade do entorno da escola. E tem que ser uma escola dedicada aos 3 aspectos que a Constituição determina como aspectos fundamentais e missão da educação no Brasil. primeiro é garantir que o aluno tenha capacidade de desenvolvimento individual crítico, quer dizer, o aluno seja preparado a pensar e a ser autônomo no seu pensamento, né, ser um cidadão pleno. O aluno tem que estar preparado para o mundo do trabalho, o que significa que ele tem que ter preparado para exercer qualquer profissão, e a profissão que ele escolher, então não é para o mercado de trabalho, mas para atividade produtiva. E o aluno tem que estar preparado para, tem que se preparar na escola, né, para a vida e para a participação comunitária, quer dizer, para a cidadania. Eu acho que essa seria a escola que, eu acredito que é a escola ideal, né, e existem escolas públicas que são assim. A gente hoje tem uma rede federal técnica, tem uma rede estadual, algumas escolas da rede estadual técnica que correspondem a esse padrão, e isso deveria ser um direito de todos os brasileiros, não só de alguns que passam por vestibulinhos extremamente concorridos e muito difíceis de serem acessados. Então, eu acredito que esse é o desafio que a gente precisa enfrentar, avançar no Brasil, né? Muito bem. Querido, muito obrigado pela participação, pela sua primeira participação aqui. Também aproveitar e dizer que o Azuaite Martins e França está mandando um beijo aqui para todo mundo, né? Que é o presidente do CPP, exatamente, Centro Professorado Paulista. Provavelmente estará disponível para vir num desses debates aqui que a gente vai realizar. Azuaite, um grande abraço para você. E Daniel, vou dizer o seguinte: o velho jargão de um filme antigo que eu via lá nos anos 50, eu não era dos anos 50, mas eu vi um filme dos anos 50 que era assim: nunca te vi, sempre te amei, era o nome do filme. Então, seja bem-vindo a essa roda, né? Tenho acompanhado um pouco o teu trabalho, inclusive pela minha esposa e companheira que, né, tá nessa militância da educação infantil e tal. Pode. Mas, enfim, parabéns, meu velho, pelo teu trabalho, e sinta-se em casa, tá? Não, poxa, obrigado, e esse é o primeiro programa que discute política, que é tão divertido quanto os programas de cultura e futebol. Muito isso legal. Eu achei o máximo. Então, agora é o seguinte, o Eduardo aqui tá também mandando um beijo, tá aí do teu lado em São Paulo, Eduardo Amaral, dizendo que boa ideia dessa, parabéns, muito bom programa, que boa ideia essa de fazer um programa por mês sobre o PND. E o Eduardo, com certeza, Edu, vai estar na roda. Ah, com certeza. Tá? A gente vai construir isso. Queridão, um super beijo pra você. Ah, tá? Um beijão pra ele também. Tá bom? Muito obrigado. E aí, sinta-se à vontade. É assim, já tem e-mail, Facebook, quiser fazer pauta, é só mandar que a gente obedece, tá bom? Poxa, muito legal. Obrigadão, e foi ótima experiência. Muito legal, querido. Um beijo pra você, um até beijão, a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Bom, aí a gente ouviu então o Daniel Cara, que é o coordenador nacional da campanha pelo direito à educação, que participou com a gente aí. Ele, quando deixa ele no telefone para ouvir o finalzinho, aí você deixou ou não deixou? Já caiu, desligou. Ótimo. E aí, a minha querida, amada, sempre, sempre, né? Que é uma pessoa que, aliás, sem qualquer demagogia, do fundo do meu coração, olho nos olhos, assim, é uma pessoa para mim muita referência. A pessoa que eu me lembro com a Antonieta Gulo, a gente sempre falava isso, né? Julieta é uma referência. Então, para mim, desde que cheguei aqui em 70 e lá vai Pedrada, olhava o teu trabalho, teu empenho. Muitíssimo obrigado do fundo do coração a sua participação. E você vai estar outras vezes aqui, você vai falar qual é o seu sonho de escola, tá bom? É, porque o meu sonho de escola é uma escola pública ainda para todos, né? Sem discriminação, todos, sem discriminação laica, né? E que atenda todas as necessidades de cada comunidade de forma única. Eu acho que aí nós vamos conseguir, e que haja uma valorização de fato dos professores. Porque os professores estão numa situação extremamente de miserabilidade completa. Em todos os aspectos. Sem capacitação, sem salário, sem plano de carreira. Sendo formado agora um plano de carreira extremamente, de uma forma extremamente equivocada. Então, é uma situação muito triste para todos nós. E nós continuamos sonhando. Isso que é o mais. Nós temos utopia. Nós queremos construir, de fato, uma educação de qualidade. Eu falei tanto, todos. Mas eu estava olhando o Marco te olhando. Se você não estava com medo, você estava olhando para mim. O Marco te olhando com uma paixão incrível. O que, que é essa paixão? Não é mesmo? É isso mesmo. É isso, né? A presença. Mas quer falar alguma coisa? Não, é interessante, assim. Essa Acho até a frase do Ivan Valente, ele terminou, né? Você pediu pra ele fazer uma provocação. Ele falou, olha, a provocação é que Ronaldo, Julieta, não parem, né? Não parem. Exato, gente. Querido, obrigado pela presença. Essa rasgação de seda é do fundo do coração e sincera. Do fundo do coração. Olha, eu fico muito feliz de encontrá-lo nesse espaço que nós precisamos de pessoas realmente que pensem muito, muito amplo. Né? E como você fala, não é só a questão que a educação é um braço da cultura, mas pense em todos os aspectos, porque você tem uma cabeça maravilhosa. Poxa. Continua jovem demais, apesar de estar gordo. Não, mas jovem em todos os aspectos, e essa frenesi, essa força, essa luz tem que realmente para toda a sociedade, para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Isso é muito gostoso. Com certeza. Bom, depois de tudo isso, né? Só faltou, né? E foi um prazer te conhecer, viu? Prazer. O Marcos meu, foi né? um prazer enorme. É um fã seu de longas datas. Bom, gente, a gente volta na quarta-feira que vem. O assunto é quarta-feira que vem, é assunto cinza, né? Sim. Só que tem um programa especial na segunda-feira sobre o samba paulista. Exato. Que o Paracatu Zoom vai bem fazer. Lembrado. Como que é? Que horas são? É, os primórdios. Que horas são? Agora são não, os sete. É um programa. O programa, o Paracatu Zoom especial Primórdios do Samba Paulista, vai ao ar das 6 às 7, né? Ah, é? Na segunda-feira. Segunda-feira. É. Aí vai contar um pouco de como surgiu o samba de bumbo. Como que é o samba que surgiu em São Paulo, das 6 às 7, na segunda-feira de carnaval. Exatamente. Tá? E na quarta-feira a gente vai fazer ao vivo aqui o enterro do carnaval. É uma coisa interessantíssima que acontece em Tirapina, e eu esqueci o nome da cidade, em Minas Gerais. Gente, bombou de fato, 53 pessoas comentando aqui, não dá pra citar todo mundo que entrou aqui. Agradeço aí o pessoal que ouve pela internet, que acompanha pela internet, agradeço, enfim. Um grande beijo e até quarta-feira, tchau! Paracatu zoom, paracatu zoom, paracatu zoom, paracatu zoom, paracatu zoom.